Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast. Nessa semana nós vamos atender a milhares de pedidos que os nossos ouvintes fazem desde que nós começamos o Projeto X Podcast. E vamos falar de Percy Jackson e os Olimpianos. Finalmente, né, galera? Conseguimos. Eu não sei o que pedem mais. Se é Percy Jackson ou mais Pokémon. Eu acho que é mais Pokémon, mas Percy Jackson também pedem bastante. Mais Pokémon. Mas sem muita enrolação, eu sou Flávio Kiba e eu não queria ser um semideus. Tá. Mago você queria ser? Não, porque, tipo... Ganhar a cartinha de Hogwarts você queria? Não, é, mago eu queria, porque mago você tem menos chance de ter uma porra de uma vida de merda. Agora, como... Ah, é porque Hogwarts ficou tranquila, né? O final de Hogwarts foi bacana. Eles terminaram bem. Porque como semideus é... Não, mas como Hogwarts foi um caso só. Agora, como semideus é tipo assim, você tá assinando um atestado de problema, entendeu? Aqui é o Cabeça e o acampamento meio-sangue é o sonho de todo estudante de humanas. Porque ao final do verão você ganha um colar com a miçanga. Que bosta. Que mancada, cara, com os nossos ouvintes de humanas. Cara, eu posso dizer que eu me senti agredido, né? Porque você também é de humanas? Eu sou de humanas também. É, então eu também sou aí, a gente faz colar de miçanga junto. Não, cara. Aqui é o Jim e, se fosse pra ser filho de algum deus, eu queria ser filho da Pantera, a deusa das dores de cabeça. Você é sua referência antiga que ninguém vai entender. Tá ok. Minha referência é muito antiga. Quem entender, deixa um comentário aí. Ah, é, talvez um ouvinte. Enfim. Eu acho que o mundo entende. Bom, enfim. Essa semana a gente tem um convidado muito especial que vai se apresentar pra galera, por favor. Olá, ouvintes. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Luciano Bibliotecário, lá do Cabuloso Cast, e eu vim aqui falar do Ctrl-C e Ctrl-V de Harry Potter, né? Foi pra isso que me chamaram? também. Eu posso ir embora já? Eu tenho por mim que toda vez que a pessoa digita Percy Jackson no Google, aparece, você quis dizer Harry Potter? E aí, quando ela clica em Harry Potter, aparece, você quis dizer Livros da Magia. Tá bom. A gente... mas é, você sabe que eu tava pensando justamente nisso, que não tem como você falar de Percy Jackson sem falar de Harry Potter ultimamente, né, cara? É, mas eu acho que mais um primeiro livro. Depois a gente vai discutir isso, mas mais um primeiro livro. Eu acho que depois a série se distancia, ela ganha suas próprias... mitologias, suas próprias referências e tal. Mas o primeiro é foda, é difícil. Sim. Só pra preparar a galera, nesse primeiro podcast a gente vai apresentar a série pra vocês e vai dar uma pincelada aí na história dos livros, porque a gente tem muito conteúdo. E eu já vou prometer de agora que no futuro vai rolar outro podcast sobre Percy Jackson. Mas... Pode rolar outro, não promete nada. Eu prometo que vai, mas pode. Não sei... Ah, então tá bom. Então prometeu, pode pedir. Mas pode ser semana que vem ou ano que vem, entendeu? Então... Ou daqui a 6 anos, a gente nunca sabe. Ou daqui a 6 anos, nunca se sabe, mas eu tô prometendo. Tá ok. Quando eu vou cumprir, eu não sei. Mas pra começar, Cabeça, apresente a série aí pra galera. Fale um pouquinho da ficha técnica de Percy Jackson. Então vamos lá. Para você que não tem ideia do que a gente tá falando e por que pedem tanto esse tema, o Percy Jackson, ou o nome da série Percy Jackson e os Olimpianos, é uma série de livros daquela categoria infanto-juvenil, né, de fantasia, que foi escrita pelo nosso amigo Rick Riordan e publicadas entre 2005 e 2009 nos Estados Unidos. São 5 livros. Isso que eu ia falar, é. O total desse primeiro arco são 5 livros, onde temos O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Aqui no Brasil, até que demorou um pouquinho para os livros chegarem, porque o primeiro chegou só em 2008, e aí eles foram publicados aí na ordem, e o último foi publicado um ano depois, em 2010, fechando esse primeiro. 2 anos depois. Não, depois do que saiu... Depois do último lá fora, demorou um ano mais ou menos. Ah, sim. Não, mas teve um aí que teve lançamento simultâneo. foi agora recente, foram os últimos. A saga agora do Heróis do Olimpo teve lançamento simultâneo, isso a gente vai entrar depois, mas a segunda saga, que é o Heróis do Olimpo, o segundo arco, teve lançamento simultâneo no Brasil, porque o Brasil foi um dos países que mais consumiu o Percy Jackson. O segundo, se não me engano. O segundo. Perdendo só pro Estados Unidos. É como sempre, o Brasil é o primeiro na zoeira, assim. Infanto juvenil aqui funciona. Aqui no Brasil, o Percy Jackson foi publicado pela editora Intrínseca, que também tava aí numa fase de, puta, a gente tem que fazer a parada funcionar pras crianças também, porque criança dá dinheiro, entendeu? Criança pede pro pai comprar, né? Exatamente. E claro, como toda boa série de livros, você tem algum aqueles livros meio que spin-offs, né? Que no caso são três, que seriam os Arquivos dos Semideuses, o Guia Definitivo e Semideuses e Monstros, que são aí pra expandir esse universo. Né, do Percy Jackson. É porque Percy Jackson, ele tem um universo muito grande, né, muita coisa. E nem tudo dá pra você explorar na história principal. Pelo menos, na minha opinião, muita coisa poderia ter sido mais explorada. Então esses livros extras, eles servem justamente pra isso, pra dar mais informação, mostrar mais de personagens que foram pequenos e também explicar mesmo o universo. E também tem muita coisa que, mesmo você lendo tudo, você não pega se você não manjar um pouquinho de mitologia grega. Tem esse ponto também. E aquela coisa, o nosso herói, quando começa, ele já começa depois de muita coisa. Então tem muita história pra trás a ser contada e muita coisa já aconteceu, né? E aí, obviamente, eles exploram isso também por meio de outros livros. Desses, eu só li o Arquivo do Semideus, e eu acho bem bacana, assim, eu achei um conteúdo bem razoável, assim, nada... Tudo bem, claro, não é essencial, mas longe de ser só um caça-níquel, tipo, a filosofia da vida, entendeu? Sim, sim, exatamente. O legal que eu acredito desse universo do Rick Riordan, quando ele cria tudo isso, é que a gente tem que entender sempre que o contexto da produção desses livros acontecem sempre baseado no hype de alguma coisa. Então é óbvio que o hype da época era o Harry Potter. Era a crise na Grécia. Tava ferrada a crise na Grécia. Aham, tá bom. É porque você acha que eles saíram de lá? Então tava feio o negócio lá. Na verdade, eles previram, né, a crise, e saíram antes. Então, né? Quer dizer que, na opinião de vocês, os Estados Unidos vai salvar o mundo, né? Porque eles foram pra lá, então pronto, é. Ué, óbvio. Que dúvida, Estados Unidos, centro do universo. Tá bom. Aí o que acontece? Eu acho bem interessante quando a gente percebe essa quando você pega o universo que o Rick Riordan ele cria, e cara, eu já ouvi muitas críticas com relação a, meu Deus, é muito parecido com Harry Potter, é muito parecido com tal coisa, ele desculpa, só... Desculpa, eu ia falar meu Deus ou meus deuses? Desculpa, é uma piadinha ridícula. Pode continuar. Nossa, eu poderia ter vivido sem essa, né? Bem-vindo ao Projeto X. O que acontece? Ele... Mas, pô, você tem que dar um mérito pra ele, porque ele pegar esse universo gigantesco de Deus, que eu sou da década de... Eu sou daqueles que aprendeu um pouco sobre mitologia grega através de cavaleiros. Então você pega que, cara, já é uma... Você observa Cavaleiros Zodíaco, você... Todo mundo acha fácil, né, fazer cavaleiros depois que o cara fez. Aí você pega exatamente a mesma coisa que o Rick Riordan tá fazendo aí, todo mundo... Ah, não, o cara simplesmente joga tudo. Cara, não é tão simples assim. O cara deve ter uma pesquisa maluca pra poder condensar um monte de coisas e ainda mais criar uma narrativa em cima disso. Cara, eu acho o Rick Riordan um herói, sabe? O cara merece todos. Se ele ganhou algum prêmio, ele merece todos. Porque, porra, é difícil. O Riordan, ele era um professor de história inglês lá nos Estados Unidos, né? E daí vinha essa paixão que ele tinha, principalmente, pela mitologia grega. Que é até interessante que o Lucien falou, que é a questão de ele gostar muito e ele pesquisar muito sobre isso, né? E o próprio... O contexto do Percy Jackson surgiu, na verdade... Segundo se conta, se é verdade ou não, mas segundo é o que se conta, é que ele criou essa história pra contar pro filho dele, porque o filho dele já tinha ouvido todas as histórias de mitologia grega clássicas e queria novas, e aí ele começou a inventar, criar histórias, e aí surgiu o Percy Jackson, né? Tem um ponto aí que foge dessa curiosidade. Além disso... O Rick Riordan, o filho dele, ele sofre de dislexia, entendeu? Então, além de querer contar as histórias e tal, dos mitos gregos e tal, ele queria que o personagem fosse como o filho dele, que é disléxico, entendeu? É isso, e hiperatividade também. É disléxico, hiperativo e com déficit de atenção, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. Então, ou seja... É um combo que normalmente vem junto, né? Esse combo, ele Ele tá junto. Por sinal, eu sou hiperativo, mas não tenho os outros dois. Eu tenho dislexia, mas não tenho outros dois. Tá vendo? Por isso que você nunca vai pro acampamento meio sangue, tá vendo? Não, eu só sou... Ah, só pra constar, galera. Eu sou maluco. Só pra constar, as letras não voam na minha cara, tá? E o Jim não escreve em grego também. Não, eu queria deixar isso claro. É, você já tentou ler em grego, tia? Às vezes é esse o segredo. Às vezes é esse o problema, é o português. E aí, então, isso aí, outro ponto muito interessante, que é o Rick, ele tentou fazer, primeiro, esse personagem pro filho dele, né, criou essa história fora, e claro, é óbvio que depois, quando ele foi estruturar isso num livro, numa editora, pediram pra ele, olha, que tal você fazer meio parecido com aquele livro que vendeu um pouquinho, sabe? E assim, é óbvio. Não, pera. Parecido é bondade sua, né? Alguém chegou e disse assim, olha, vê só. Esse livro aqui, um tal de Harry Potter, tá vendendo muito. E a gente tá precisando de alguma coisa que venda tão quanto. Dá pra você fazer igual, sendo que diferente? Entendeu? É, exatamente. Aquela britânica tá ganhando rios de dinheiro, né? Quero ganhar também. Exato, a gente tá querendo, porra, a gente precisa, né, pagar o nosso iate, né, pô. Onde é que estão as mulheres, o iate, o champanhe, por aí vai. Mas tem um negócio que eu acho bem bacana, assim, porque, cara, nós já fizemos um episódio lá no Cabuloso Cast, nos primórdios lá, onde a gente comparou os dois livros, né. Eu escutei, por sinal. Não concordo com tudo. Desculpa. Mas... Ah, então, tá, desculpa, tá? Desculpa, tá certo? Desculpa mesmo. Então, o que é que acontece? Mas eu achei bem legal, porque se você realmente para pra pensar... Caraca, são coincidências muito escrotas, cara. Além dos três protagonistas, que isso é bem evidente, mas, por exemplo, tem coisas que são muito peculiares, assim. Eu me lembro de um detalhe que ninguém tinha notado e que eu percebi que... Nos dois livros, nos dois primeiros livros, no caso, os dois personagens principais salvam animais. Cara, é tão pequeno, mas se você parar pra pensar, porra, né? O Harry salva aquela cobra logo no começo do livro, e no livro do Percy Jackson, quem assistiu o filme, desculpa, isso não tá lá, né? Sinto muito pra você. Não tem. Na verdade, muita coisa não tá lá, só pra explicar, assim. Não, o não existe, né? A Clarice tipo, não o livro tá lá, não existe. A Clarice não tá lá. Não, não tem nada no filme. O filme não tem nada. Alguém pegou o roteiro e disse assim, ah, foda-se, vou fazer o que eu quiser. O cara, entendeu? Fez o filme daquela língua da contracapa, sabe? Ele olhou ali e falou, e o roteiro aqui, ó? Tá pronto o roteiro. E se eu não me engano, no meio do primeiro livro acontece exatamente a mesma coisa. O Percy acaba salvando um grupo de animais e tal. Então tem... Isso, é um antílope, um leão e uma zebra. Inclusive ele fala com a zebra. Isso, cara, é bem... E fora isso, né, que ele fala com o animal, né? Isso, é, ele fala com os cavalos, porque Poseidon criou os cavalos. Nesse ponto é interessante também que até essa questão dos animais, eu falo mais pra frente, mas essa questão dos animais tá dentro de não sei se exatamente críticas, mas um dos plots sociais que o Rick colocou dentro do livro. Acho que no primeiro livro dá pra destacar três aí, mas a gente fala isso mais pra frente. Outra coisa é que o Rick Riordan, ele é um maluco, né? Ele gosta de escrever 63 séries de livro ao mesmo tempo. É como o Lucien falou de... Ah, ele merece prêmio. Eu acho que o maior prêmio que ele merece é pelo fato dele escrever 3-4 livros no ano, sabe? É assustador. É assustador, porque o cara, ele lança pelo menos 2 por ano, né? E ele escreve muito, assim, são muitas séries, muita coisa, muita pesquisa, porque por mais que sejam histórias, assim, mais jovens, mais infanto-juvenis mesmo, existe muita pesquisa, né? Muita coisa. São bem escritas, né? Não é nada muito mal escrito, não. Não é tipo 50 Tons de Cinza, Crepúsculo. São coisas bem escritas, ele lança muito, ele escreve muito. Então o cara, tipo, ele é uma máquina de escrever humana, né? É, a história é que ele realmente é apaixonado por isso, né? Ele realmente gosta muito disso que ele faz e por isso que ele... nesse ponto, ele lembra muito o... Ah, esqueci o nome dele agora. De terror. Stephen King, exatamente, Stephen King. Que também escreve livros... É, eu já iria comparar ele com, se eu não me engano, a Agatha Christie, que escrevia pra caralho também, né? Sim, a Agatha Christie tem mais livro quase do que ano de vida, mentira, mas ela escreveu mais de 80 livros. É, então... O cara já tem uns 20, 25 livros? por aí. Não, então, mas daí entra naquilo, né? Você falou, ele é professor, então. Ele é professor e trabalha no quê? Faz livros. É, então o que, que ele trabalha? Ele só dá aula, ele tem que trabalhar também, né, cara? É, tá certo. olha que mancada. Mas... tá certo, vai nesse ponto faz sentido. Mas além do Percy Jackson, o Rick Riordan escreveu uma série adulta de mistério chamada Três Navar, que eu não sei como se pronuncia. É, tem também as Crônicas dos Kane, que é uma mistura do mundo real com o panteão egípcio. Os Heróis do Olimpo, né, que é a continuação aí do Percy Jackson com o acréscimo da mitologia romana, que é muito parecida com a mitologia grega. Isso. E que é divertidozinho. É, são os mesmos deuses, mas com nomes e características diferentes. Sim, sim. E a mais atual dele, agora que ele começou a lançar, é o Magnus Chase, que ele tá entrando aí na mitologia nórdica. Esse eu ainda não li, eu não sei exatamente do que se trata. Esse aí eu preciso pegar. Tem uma outra série também que muitas pessoas não lembram, é porque ele não escreveu sozinho, que pra mim é uma das coisas mais inteligentes que ele já fez. Que é uma, acho, eu não sei, agora eu não vou lembrar exatamente se ela é antes ou depois de Percy Jackson, mas é uma série que chama The 39 Clues, ou As 39 Pistas. A história é basicamente o seguinte, era uma história de... É uma parada que você tem que achar 39 pistas pra salvar o mundo, não é? É uma parada assim, e aí na verdade é uma família dividida em clãs, e cada um tá caçando, porque ao final disso você vai ter um grande prêmio, é uma coisa, e tem um pouco de Sherlock Holmes, de investigação, são dois irmãos, né, não sei o quê. E a grande parada é que eram 10 livros, e ele escreveu o primeiro, e foi chamando cada um dos amigos dele, escritores, pra escrever os próximos. Então ele escreve um, uma outra autora escreve dois, o outro cara escreve três, e ele deixava meio aberto o caminho pra esses autores levarem a história, e ele fechava no... Mas isso, pessoal, mas isso não é tão comum. É porque pra nós brasileiros é meio estranho. Mas nos Estados Unidos isso é comum, cara. Tipo, o Martin faz isso tranquilamente. Ele começa coletânea de... Em vez de estar escrevendo Game of Thrones, ele abre coletânea de contos, aí ele escreve um conto e chama a galera, sabe? E tem outra coisa, tem só uma... Sim, é verdade, isso é verdade. E aí o livro vem com o nome escrito, né? George R. Martin e outros, pequenininho embaixo. E foda-se. Isso, e foda-se, né? Tipo, quem são os outros escritores? Foda-se, né? Tipo, exatamente. Não interessa. Mas tem só um detalhe. Sendo que ele é o que menos escreveu, né, nesse livro. Tem só um detalhe. O que você falou lá em cima, que é o Três Navarre, na verdade, no Brasil, ele foi publicado como Tequila Vermelha. É o livro mais adulto do Rick Riordan. Ele foi publicado na mesma vibe do Percy Jackson. Porque assim, quando o Percy Jackson explodiu no Brasil, aí toda editora faz aquilo que toda editora tem que fazer, né? Tipo, cata tudo que o cara já fez e começa a publicar. E bota o nome do cara em letras garrafais lá no topo, né? E você pode ver, se você pegar a capa do Tequila Vermelha, você nem lê o nome, mas você vai ver bem Rick Riordan, sabe? Lembrando que é uma história mais adulta dele, não tem nada a ver com o Percy Jackson. Trata de um garoto, parece, que perdeu o pai e tal. E aí, enfim, é todo um drama, sabe? É bem mais sério. De qualquer forma, vamos entrar aí na sinopse da série Percy Jackson. E agora mergulhar de vez, né, no universo da mitologia grega. Então, Jim, sua vez. Ó a dislexia, vamos lá. Vai lá. Pega o Google Tradutor, coloca em grego, Kiba, quem sabe? Eu ia sugerir isso agora, entendeu? Então, a sinopse, ela conta a história do Percy Jackson, que ele é um jovem problemático, ele tipo, é tão problemático que ele já foi expulso de várias escolas e tá no internato. É porque ele, no caso Percy, ele estuda numa escola, você sente isso, que a escola é pra garotos diferentes, entendeu? É, mas não é só isso, mas não são só garotos que tiveram problemas de violência, nada, mas são pessoas, sei lá, problemáticas também, tipo, que tem dislexia e o caralho. Enfim, ou que são só muito ruins mesmo, sabe, precisa tomar uma dura. Sabe aquele guri que tá rolando agora o vídeo dele destruindo tudo na escola? Pronto, esse guri é pra lá, entendeu? E no meio disso tudo, o que acontece? Ele acaba indo numa excursão e ele acontece várias coisas nessa excursão, várias maluquices, e ele acaba descobrindo que, na verdade, ele é um semideus. Na verdade, ele sem querer transforma em pó a professora de iniciação à álgebra. E aí... Os geniais. É, quem nunca? Quem nunca? Droga, quem detesto quando isso acontece. Não, o legal é que ninguém sente a falta dela no dia seguinte, né? Professora boa foda, né? mas o Rick Riordan, ele dá uma explicação pra isso, que assim, tipo, não explica nada, mas ao mesmo tempo serve pra tudo, que é a parada da névoa, né? Tudo é culpa da névoa. Então, assim, por que que ninguém vê? A névoa. Por que que ninguém percebeu? A névoa, entendeu? Assim, é uma chave pra que abre qualquer porta. Basicamente é isso. É isso aí. Basicamente. E depois dessa maluquice toda, ele acaba indo pro acampamento, onde ele descobre que ele é filho de Poseidon, o melhor amigo dele é um sátiro, por isso que ele andava de muletas, e por aí vai. Caraca, essa parte é escrota, né? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada a ver. O fato dele andar de muleta. Eles explicam que a muleta era pra, ele era pra esconder as patas, porque ele ia ser meio torto, né, se ele... Sim, eu sei, mas... Ah, mano, a perna dele dobra pra trás, tipo, imagina, você andando pro cara... Que caralho! É isso que eu fico pensando, porra, a perna do cara tá dobrada pra trás. Onde é que uma muleta e fingir que o cara, caraca, tem problemas vai ajudar? Não tem lógica, cara. Ah, não, é só ele não dar um passo normal, mas ele coloca a muletinha assim... Não, é que nem... E se faz que nem um pêndulo. É, ele fica pulando, provavelmente com a muleta. É que nem no filme, o professor dele, que é um sátiro, né? Não, sátiro não. É um centauro, o cara está numa cadeira de rodas. Claro, porra, porque é muito fácil disfarçar. uma lomba de um cavalo numa cadeira de roda. Qualquer um poderia... Cara, puta merda. É aquela ideia do... É, aí tem uma explicação mais mágica, né? É. Sim, é a névoa, paradas, né? Paradas... Não, é aquele... O interior é maior, tipo Pokébola. O interior é muito maior do que Pokébola. Bom, basicamente, aí eu continuando aí a parte da sinopse, o Percy, ele é levado meio que sem querer pra um acampamento, né, onde o... acampamento das humanas. É, onde o professor dele, na verdade, é o diretor do acampamento, e lá ele vai descobrir que ele pode ser um herói, assim como os semideuses aí que a gente conhece da mitologia, e pode se tornar um puta de um herói famoso. No começo, ele descobre que, na verdade, não é nada tão glamuroso assim, porque a maioria nem sabe quem é o pai. Exatamente, né, cara? Assim como no Brasil, muitos deles não têm o nome do pai no RG. Como eu disse, ser um semideus é assinar um atestado de que sua vida vai ser uma merda. É o Catra. É o Catra, é o pai de todo mundo. Basicamente, toda a história do mundo tem a participação aí dos semideuses, dos deuses e de todas as criaturas da mitologia. Só que as pessoas comuns, né, nós... Os humanos. Trouxas. Não sabemos. Trouxas. A mitologia, os personagens mitológicos, eles estão presentes em grandes papéis da história. Eles são pessoas famosas, né, na sociedade. E é isso que eu acho bacana quando ele fecha o... Como que chama? Quando a história, como ele vai começar a fechar, né? Que são os semideus, eu acho isso legal. Quando ele fala, olha, lembra fulano de tal? Fulano de tal era um semideus, sei lá, George Washington. Era o semideus. Isso aí eu acho uma merda. Jura? Sabe por quê? É, então. Porque, na verdade, ele tá falando assim pra criança eleitoral. Você não tem a menor chance. Você não é filho de Deus. Pode ser. Por um lado, eu nunca parei pra pensar por esse lado. Eu também nunca tinha pensado por esse lado, mas agora faz sentido. Não, é porque eu achava interessante essa história de, pô, se existem deuses mesmo, a gente sabe que os deuses costumam ter muito... Os deuses, seus filhos, terem muita interferência na história antiga, né? E os filhos fazerem coisas grandiosas. E eles, quando trazem isso pra cá, então, por exemplo, eles falam, a Segunda Guerra Mundial feita basicamente por semideuses dos três grandes, dividido em dois lados. Ou, acho que Shakespeare era um... eles falam, ele tá lá no inferno, ele era um, sei lá, um semideus. George Washington era um semideus. Então, isso é interessante. Eu, aí, não pensando pra esse lado triste da criança que nunca vai ser presidente dos Estados Unidos. Mas é mostrar que, na verdade, realmente aquilo é relevante. Então, não é só que existem deuses. Não, mas eles interferem. E a gente não enxerga. E eles explicam o porquê. Né? Eu gosto dessa evolução. Na verdade, a melhor explicação até hoje pra mim do Rick Riordan foi a parada de como que os monstros que você mata, eles voltam, né, pro mundo novamente. Que ele explica que basicamente é a mesma coisa de como um McDonald's é construído. Você não vê, ele simplesmente aparece. Entendeu? Essa explicação, assim, é uma explicação ótima. Não tem explicação, ele simplesmente aparece. Eu achei isso muito inteligente, na verdade. Porque eu associei as duas coisas muito bem, então pra mim funcionou. O McDonald's e os monstros. Pra mim funcionou muito bem, né? E também, além disso, ele vem aí, a história do Percy Jackson vem com uma pré-história, assim, do plot principal, que é a parada dos três grandes, né? Que são os três mais do Olimpo. Que é basicamente o seguinte, o Olimpo ele tem lá os três deuses mais velhos, mais principais. É, os filhos de Cronos, né? Os três irmãos. Os filhos de Cronos. Isso, que é o Zeus, o Poseidon e o Hades, que eles têm aí um pacto, uma promessa de não terem mais filhos. Porque, basicamente, os filhos deles foram os semideuses que causaram mais problemas no mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Não, foi a profecia. E o Rick Riordan, como bom americano, falou que basicamente disse que Hitler era filho de Hades. Assim, de forma indireta, mas foi basicamente o que ele disse. E tem também, como o Jim falou, a parada da profecia e tal, mas a ideia deles é... É que assim, os filhos que esses caras têm são pessoas que não deveriam existir. Basicamente é isso. Eu fico pensando, mano, como é que Zeus recebeu essa parada? Porque, mano, Zeus é tipo Catra, é pai de todo mundo. Pai de todos, né? O grande pai. Ele deve ter pensado, filho da puta, porque os dois irmãos juntos. Porque na real, o que aconteceu foi os dois irmãos juntos e falou: vamos dar um jeito nisso, falar pra ele não ter mais filho. Foi isso. Mas ele não respeitou também, não. A gente sabe que ele também não ficou lá dentro. Até aí ninguém respeitou, foda-se. Então, é. Não, o Hades respeitou. Não, depois descobre que ele teve o Nico. Mas os dois, dando spoiler, os dois dele foram antes, é. Não, mas foi antes. Foi antes da Segunda Guerra? É verdade, eles são velhos pra cacete, é verdade. Foi que eles estavam lá no buraco negro. Porra, tá vendo? Galera falaram mal do Hades. Mas o Hades foi o único cara que tava lá, né? Na verdade, acho que é porque a Persephone lá tava com a coleira curta dele. Não deixava o malucão sair por aí, não. Mas eu achei um plot interessante pra você começar a história. Porque aí, você não tem um objetivo. Não, e eu acho que é interessante porque a história já começa com merda. Que é, cara, alguém roubou a parada do Zeus. E meio que acho que foi você. Entendeu? Se vira negão. É, porque só poderia ter sido um semideus filho de um dos três mais, né? E o único que tem na parada é o... É, na verdade sim, não é que só poderia ter sido um dos três mais, mas é bem provável que teria sido um dos três mais pra provocar o outro. É, e ainda mais tem toda essa parada profecia junto uma coisa com outra, né? Exatamente. Então assim, eu gosto desse senso de urgência que já começa, cara, tá dando merda. Provavelmente você vai se fuder muito, porque tipo, papai não foi legal, entendeu? E é legal, não, eu acho fantástico, que é aí que você começa a perceber que os deuses do Olimpo, de deuses assim, não tem nada, né? Do que a gente imagina como um deus, eles não têm absolutamente nada disso. É, porque a gente tem um pouco da versão, pelo menos eu sempre tive, da versão do Hércules, onde tudo é muito bonitinho. É, então. Hércules da Disney, né? Hércules da Disney. Não é Deus, é Zeus e Hera se amam. E não sei o quê. É o Hércules da Disney. É, da Disney. Não, porque tinha aquele seriado fantástico que a Hera ficava tentando matar o Hércules. Pô, com a Xena. Tinha a Xena também, pô. Era muito bom. Não, mas eu, voltando ao Hércules da Disney, é onde, na verdade, né, a Hera ama o ama o Hércules, não sei o quê. São uma família feliz, né? E os deuses, tirando o Hades, são todos legais. A mãe do Hércules é a Hera, né, na Disney. Exatamente, ele vira semideus por causa dele, ele mama a mamadeira lá do agulho. A mamadeira do capeta. Do capeta, então assim, era tudo muito bonitinho, né, tudo muito, muito interessante e tal. Agora, só que você sabe que, pelo menos o que é contado, na verdade não, sempre uma putaria louca, guerra, treta. É, os deuses, eles nunca foram muito... É, nunca tiveram muitas virtudes nesses pontos. Eles tinham muitos defeitos também, né? Isso era interessante. É, eles não eram pessoas pra ser exemplo, né? De ser humano. Então, E no Percy Jackson, você vê que é bem assim. Eles não são exemplo pra ninguém. Na verdade, eles são os piores tipos de pessoa que tem na história pra mim. Cara, porque você tem que entender que desde a mitologia grega, os deuses têm uma única função. É a pessoa saber que ele pode fuder a sua vida, entendeu? Exatamente. É só isso. Ele só tem uma função. É você ter certeza de que em algum momento, ó, passou despercebido, um mendigo pediu comida, você não deu, fudeu, meu amigo. Se for um deus, fudeu, entendeu? Jablau! Sua vida vai ser um inferno daqui pra frente. É que assim, existe uma interpretação muito legal da mitologia grega. Os deuses, eles são retrato das pessoas, e os titãs é a força da natureza. Então os deuses vencendo os titãs seriam tipo os deuses vencendo, as pessoas vencendo a natureza. Que era como eles foram escritos, obviamente eles foram escritos como os humanos, né? Os humanos escreveram e criaram. Então, por isso que eles tinham essas dádivas, os defeitos e blá blá blá. Mas aí, quando o Rick ele interpreta isso, ele traz isso, ele deixa bem evidente realmente que eles são, tipo, a grande maioria são bando de filha da puta, entendeu? Os caras fazem filho e deixam o filho, a maioria nem assume. entendeu? E aí meio que tipo, ó, cara, se vira aí, resolve as paradas. É, eles jogam as crianças no mundo e tipo assim, é, vocês vão cuidar do mundo e eu vou cuidar da minha vida, entendeu? Tanto que eles colocam nos semideuses, eles colocam nos semideuses a responsabilidade de cuidar do mundo. Exato, e esse é um dos plots do... Isso é meio injusto, porque são eles que causam os problemas, né, do então, mundo. Então, eu acho isso interessante, porque começa um pouco o livro com esse sentimento meio de indignação, assim, tipo, porra, eu sou um semideus, mas que bosta, né, cara? Que meu pai não ajuda de verdade? Por que ele fica nessa aí? Então, e ele tem poder para ajudar se ele quisesse, né? Exatamente, mas é que aí tem toda essa questão política de não me toques, os deuses ficam olhando de cima. Então, assim, eu gosto desse contexto onde os deuses não são idealizados, né, na verdade. Os deuses, eles têm raiva dos deuses, a maioria dos semideuses. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking back. Agora, por favor, Lucien, entre no acampamento meio-sangue e nos conte como ele é. Então, o acampamento... Acampamento Humanas. É, o acampamento Humanas, né? Todo mundo... Cara, é muito Humanas, porque faz missão. Sanga, colhe fruta, aplaude o sol. Caraca, eu tô muito curioso pra saber que faculdade ou que universidade foi essa que vocês fizeram, velho. Porra, então a minha foi muito careta, não teve nada disso, que merda, hein? Eu sou de exatas, então eu não tive isso, não. O seu TCC não foi tipo um colar de humanos, uma pulseira de couro, um animal de metal, não foi, não? Bem, o acampamento, ele funciona como se fosse um acampamento de verão, né? Aqueles que a gente conhece que os pais jogam os filhos lá com a intenção de que eles se cuidem, que eles, na verdade, gaste suas energias, mas na verdade os pirralhos vão pintar o demônio, né? Enfim, vão viver o inferno, né? Aquilo ali vai ser o momento do inferno da vida deles. Esse acampamento de verão é onde os semideuses e as demais criaturas pacíficas da mitologia grega são levados para serem treinados, ou para começar a viver o inferno, né? Porque o Percy só se fode nesse lugar. Só pra falar aqui, na verdade a gente não explicou, mas os semideuses, eles têm cheiro de semideuses, e com mais fortes eles são, os monstros perseguem eles pra matar, que existem. Mais forte é o CC. Exatamente, mais forte é o CC, e aí os monstros perseguem ele. Então a maioria deles tem que, tipo, meio que às vezes fugir pro acampamento meio sangue. Caralho, aí... Que é o único lugar seguro. Não, aí você pensa a história da mãe do Percy, né? Que ela casou com o cara porque o cara fedia muito. É, velho. Nossa, que... Essa mulher é a melhor personagem pra mim. Caraca, só... Ela foi a que mais sofreu de graça, né? Caiu nos encantos do filho da puta, teve um filho do cara, né? O cara não pagou uma pensão, porque ela morava num apartamento merda, entendeu? E aí o Kelda teve que casar com o traço pra não morrer. Pro filho. Cara, mudar o sonho da vida dela pro filho não morrer. Caceta. Exatamente. E teve que morar numa cidade grande, porque ela teve que ir pro meio de Nova York, onde ele ia estar mais bem escondido e tal, né? Mas é uma puta tristeza isso, né? Porque ela morava numa cidade mais praiana, mais tranquila, e ela teve que ir pro meio de Nova York pra se esconder. Aí foi lá, pegou o bonitão pescador. É, mais pessoas, é, então. mais fedor. Lá existem 12 chalés, nesse momento pode tocar a música dos Cavaleiros do Zodíaco lá, quando eles estão subindo as 12 casas. Exatamente, lá existem 2 chalés organizados em forma de U. Caraca, vocês são muito precisos na pauta, hein? Puta que pariu. Parabéns, eu nunca ia colocar essa informação. Você viu? Na verdade, só pra ser um pouco mais preciso, na verdade, em formato de U invertido, pelo menos, se não me engano, a descrição do livro. A pessoa de exatas dessa gravação, como é que é o símbolo, aquele U de cabeça pra baixo? Ixi, aí você me pegou, né, cara? Seiji! Cadê o Seiji? A gente já sabe quem fez o seu TCC, a gente já sabe. Vamos lá. Tem as 12 casas, né? Cada chalé desse é criado pra... Cada chalé desse é como se fosse uma casa, e cada casa dessa fica sendo dedicada a um deus específico, né? Obviamente a gente vai descobrir isso mais à frente, que os três maiores deuses, as casas estão desabitadas por causa daquele acordo que foi feito lá em cima, né? O acordo da castração, né? Isso, o cinto de castidade dos deuses. Exatamente, né? O... Como é que se chama aquela pílula pra mulher não engravidar? Eu esqueci agora. Anticoncepcional. Ah, isso, a pílula anticoncepcional dos deuses. Quando os semideuses não têm seu parentesco claramente revelado, eles são obrigados a ficar no chalé de Hermes, que é o mais lotado de todos, né? Tipo o... Caraca, diga alguma coisa referente à multidão aí, que eu tenho medo de ser preconceituoso. Vocês são donos, vocês podem. O metrô de São Paulo. Metrô.rar. Tipo um ônibus, né? Comum, muito obrigado. Bem, há muito tempo, os chalés, como eu tinha dito, de Poseidon, de Hades e Zeus, eles estavam vazios, até que apareceu. O Hades nem tinha, tinha? O Hades nem tinha. Depois que ele ganha. É, mas ele tá pra efeito... É de... só depois, no final do livro, que ele bota o Hades. Assim, ah. É depois, só depois que eles fazem lá pelo bem comum, mas na verdade o outro que tava vazio era o de Hera, né? Porque Hera é a deusa do casamento, ela não trai. É verdade, é. Então ela não tem meio filho. É ela, o dela estaria vazio e também é da deusa da lua, teoricamente também estaria vazio. Artemis, isso. Porque ela é virgem, ela para sempre. Ela é virgem e anda na floresta. Olha aí os furos da pau. Aí que barra, porra! Fazendo o convidado passar vergonha, parecendo que ele não sabe. Ah, desculpa, galera. Relaxa, então pronto, é isso. Até que aparece o Percy, né, pra ocupar o chalé do Poseidon. Quem era que é? Quer dizer, a maneira como Percy descobre que ele é o filho também, é o filho de Poseidon, é uma coisa bem interessante no livro, né? Enfim, a gente fala isso mais pra frente. É, o Poseidon falou, aí o moleque mexeu com a água, não vai ter jeito agora, vai ser meu. Ele tentou falar que não era dele, né? Falou, não é meu. Esse aí não fui eu que fiz, não sei o quê. Aí ele, puta merda, mexeu com a água, não vai ter jeito. Tem que seguir o moleque. O engraçado, eu não sei qual de vocês assistiu o primeiro filme. Ah, se todos assistiram, tudo bem. Mas a questão é que é a seguinte, cara. No livro, eu já acho escroto o Percy não perceber. E ninguém de um acampamento de semideus, ninguém perceber. O cara tocou na água, a água curou o menino. Mas ninguém sabe de quem o cara é filho. Tá bom, ok, beleza. É, na verdade, nessa da cura é que o Poseidon fala, ih, caralho, vou ter que falar que é meu. Mas... Fudeu. É, não, porque antes era só uma sensação interna, pelo menos no livro. Isso, e na verdade eles falam, o Quirrell fala que ele suspeitava, mas ele não podia falar nada, porque, tipo, ia dar mais merda se ele falasse, e tipo, vai que não é. Mas eles estavam na dúvida. Tinha a galera... É porque na verdade, a gente assistindo, a gente não percebe, né? Mas, em teoria, os deuses estão vendo tudo, né? É tipo Big Brother. Eles estão olhando, aí o Zeus tá falando, olha lá, é seu. Eles estão disputando pra ver de quem é. É seu, moleque. Não é. Não é, aí o moleque mexe com a água. Eu acho que deve rolar meio que um The Voice, né? Eles ficam esperando pra apertar o botão e virar pra ver se é o filho, né? É meu, né? Pô, aí os dois brigam, imagina, os dois batem. É meu, não é? Não sei o quê. Caraca, o plot pro próxima série. Mandem isso pro meu do Riordan agora. Também pode ser uma grande rinha, né, cara? Imagina, vai meu filho de Zeus. Daí chega lá, o moleque briga com o filho de Poseidon. Pô. Tipo Pokémon. Tipo luta de Pokémon, tá ligado? Eu jogo meu filho. É, vai filhão, né? Vai filhão! Bom, vamos falar dos personagens agora. Começa aí, cabeça. Fala do Percy. Então, começando pelo nosso protagonista, que dá nome à série de livros, ao filme, temos Percy, ou Perseu Jackson, que, como a gente já falou aqui, é filho de Poseidon. E, na verdade, como a gente tinha comentado pelas características, ele é disléxico, tem déficit de atenção, é hiperativo, tudo aquilo, tem problemas com escola, foi expulso de não sei quantas. Ele tem 12 anos. No livro, no filme ele tem 15. No filme ele tem 15. É, não, no, o ator tem 26 no primeiro filme e 34 no segundo. É, agora o ator... vamos combinar que o ator não é o pior problema do filme. Não, não é, de fato não é, mas tudo bem. E ele sempre se sentiu meio, de certa forma aí, como todo protagonista que tem a jornada do herói, meio deslocado, né, meio se sentia meio estranho, ele só se sentia bem quando ele ia para a praia, né, não sei o quê. Até que um dia, como o Dinho falou no passeio escolar, ele acaba matando lá uma fúria, e aí deu merda, veio o Minotauro atrás dele, eles viajam e ele se descobre, sim, um semideus, né, o meio-sangue, como eles chamam, E além disso, quando ele descobre que ele é Poseidon, os caras falam, ih, deu merda, porque... Porque Poseidon não podia ter filho, é. Ele não é o Poseidon, cara. Ele não é o Poseidon. Não, é que ele é filho de Poseidon, perdão. Os caras falam, olha, então, tá tendo a treta sinistra, falaram que foi o filho dos três, tá na sua mão. E aí ele descobre que existe uma profecia, né, que diria que ele sim deveria correr atrás desse artefato, que aí é o raio mestre de Zeus. E aí, esse menino e seus dois amigos vão aprontar altas confusões em Nova York. Não, na verdade, a profecia dizia que o filho de um dos três, né, iria tentar, ia fazer alguma coisa muito ruim, não era alguma coisa assim? Não, ele ia ter o destino de tudo nas mãos. Isso é depois, o segundo filme coloca. No primeiro, a profecia era específica pro Percy, que é você irá para o oeste, irá enfrentar o deus e se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e verá devolvido em segurança. E será traído para aquele que chamam de amigo. Não, mas o lance dessa profecia dos três grandes... Sim, é que o Quirrell já sabe. Não, mas ela paira desde sempre, desde o começo da história. É isso que faz os três pararem de ter filho também, não é isso? Isso, ela tá ali, tipo, só não fala assim na sua cara. Ele era o único que sabia no começo do primeiro livro. Isso depois só vai ser explicado. Só que assim, o oráculo nunca erra, e por mais que você tente mudar algo que o oráculo disse, não vai mudar. Na verdade, você mudar já estava na visão do oráculo e você vai chegar no mesmo resultado. Exatamente. Só que aí o oráculo fala que o filho de um dos três tá com o destino do mundo nas mãos. Ah, então vamos parar de ter filho. Você achou realmente que isso ia dar certo? Ah, cara, era o melhor que dava. É, não custa tentar, né, cara? Sabe a parada, tipo, em vez da gente ter... É porque imagina se tivesse deixado liberado. Ia ter 25 calangos. Filho dos três. E agora? Quem que vai ser? Né? É que nessa briga aí com o Minotauro, o Percy perde a mãe, que é importantíssimo, que é o que faz ele se mover. Bem lembrado, a mãe do Percy é morta enquanto ele tá sendo perseguido até o acampamento meio-sangue. E na... Ela é supostamente morta, né? Ela é supostamente morta, mas na real jogaram numa pokebola. Jogaram na pokebola do Hades. E aí, o Percy, ele na verdade, ele vai começar a sua jornada do herói mais motivado a resgatar a sua mãe do que resolver a treta lá em cima. Tipo, a treta lá em cima é meio foda-se, assim. Deixa esses caras se resolverem. Deixa eles se matarem, né? É, entendeu? Ah, porque o pai dele é meio um bosta também, tá, abandonou ele a vida inteira, ele vai ficar ligando pro pai dele pra... É, até porque ele tá meio foda-se também, por causa de todo aquele sentimento. É, eu sou um cara meio rancoroso, comigo não ia ser tão fácil assim, não. Se o seu pai fosse um deus grego, talvez você relevasse. Eu tenho só um ponto a dizer. O Percy é um babaca. É como todo protagonista, assim, eu, né? Eu tenho muitas críticas com relação ao Percy. Eu acho o Percy um babaca. Mas eu gosto dele, eu acho que ele evolui legal. Eu acho que ele... É, não, mas eu acho que ele é menos babaca do que outros protagonistas. Tipo aquele da cicatriz só faz merda, sabe? Aquele da cicatriz que é o para-raio de merda. Eu acho ele bem mais babaca. Bom, Jim, fala um pouquinho do Grover. Então, Grover Underwood... Ele é um sátiro. É o filho do Frank Underwood. Eu pensei nisso também quando eu fiz a prova. Do House of Cards, Ele é um sátiro. Nesse mundo, no acampamento meio-sangue, todos os sátiros têm a seguinte missão. Procurar semideuses espalhados pelo mundo, porque os pais estão um pouco sofrendo pra eles, então tem que procurar assim, porque senão não acha. E ele, especificamente, acabou no colégio onde o Percy estava e acabou virando meio guarda-costas do Percy antes dele saber efetivamente das suas origens. O Grover, ele... É um guarda-costas de bosta, por sinal, né? É... Claro, óbvio. Entre aspas, esse guarda-costas, tá, gente? É, porque o Percy salva mais ele. Mas o Grover, ele ainda tem uma outra motivação. Na verdade, ele ajuda os meio-sangue. Primeiro porque ele quer arranjar lá uma licença, que é a licença do buscador. Porque alguns sátiros querem buscar o deus Pan, que está perdido. Né? E aí, pra isso, ele precisa, tipo, trazer umas crianças por aí, aliciar umas crianças, levar pro acampamento meio sangue. E se não morrer ninguém, os sátiros mestres lá deixam ele buscar e morrer na busca dele pelo pano. Exatamente. E por causa dessa relação dele ter que ficar junto com o semideus, tal, no caso é o Percy, ele acaba virando o melhor amigo do Percy. e o seu protetor. E como todo bom sátiro, ele é um cara mulherengo. Adora ninfas. E, mano, ele sempre se mete na confusão e acaba sendo salvo. É isso, cara. Não tem muito o que falar. Ele é engraçado. O Grover, ele é mulherengo, mas ele tem uma coisa que os sátiros normalmente não têm. Ele consegue pegar. Ele dá uns pega nas ninfas tudo. Porque quando você pensa em sátiro, quem você lembra? Do Hércules da Disney lá, o Phil. É, e o Phil não pega ninguém, né? Mas o... Não, mas é que tá... O Phil que é o perdedor, cara. Calma. Ele que é a exceção à regra. E é isso aí. Uma coisa que ele também quer muito, ele quer que os chifres dele sejam grandes. Na verdade, quanto maior o chifre, mais beres ele é, né? Ele é considerado pelas outras pessoas. Então ele... Quer que os chifres deles cresçam. Isso no mundo grego, né? Se ele não pertencer... Na verdade, se você for pegar um pouquinho, tem até um motivo, porque assim, quanto maior a galhada do animal, não sei o quê, maior é o poder. Isso é tipo mitologia pagã em geral. Ah, então toda vez que você vê uma coisa, tipo um ser com galhadas muito grandes, maior é o poder desse ser. É, então, faz todo sentido. Lucien, fale um pouquinho pra galera sobre a Annabeth. Da Annabeth Chase, né, a filha de Athena, ela é praticamente a Hermione, né, do grupo, ela é inteligente, ela acaba se tornando a amiga do Percy e tudo deixa crer que os dois são apaixonados, serão apaixonados, enfim, só o resto da série, as pessoas que vão ler aqui vão saber. Como eu tinha dito, ela é muito inteligente, ela abre com arquitetura e ela sonha em ser uma arquiteta no mundo real, fora que ela é uma ótima estrategista e ela é que livra o Percy e o Grover, principalmente o Grover, das maiores enrascadas que eles se metem, né? É ela que sempre tem as sacadas brilhantes. Porque os dois são bem idiotas, né? Como crianças de 12 anos são. É, sim, sim. A diferença. E ela é ela é mais à frente da idade dela do que... Ela é a mais sensata. É que assim, uma coisa importante também, um ponto importante de colocar, é que os filhos dos deuses pegam característica dos deuses, que a gente não falou isso ainda. Então, assim como Percy controla a água, ela é inteligente porque ela é filha da deusa da sabedoria. Isso, da deusa Atena. E não só isso, ele é impulsivo porque os mares não podem ser contidos. Tem toda, né, uma brincadeira com os elementos e tal, e ela é tipo, estrategista inteligente, meio fria às vezes, e ela não se bica com... Com o Perseu, porque, né, a Athena e o Poseidon não se curtem muito. Tem uma treta. Deu uma treta. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho do Luke pra vocês. O Luke, ele é filho do Hermes, né? Ele é um filho assumido do Hermes, então ele não é uma daquelas crianças que não sabe quem é o pai. Ele é o... Atualmente, acho que ele é o mais velho dos filhos do Hermes no acampamento Meio-Sangue. Então ele é meio que o líder de todos lá do chalé do Hermes. Sabe qual que é o mais triste? Ele ser filho do Hermes é tipo... qualquer merda. É, então. Não serve pra porra nenhuma, assim, tipo, grandes merda. Mas ele tem aí algumas habilidades do pai, né? Porque o Hermes é o deus dos ladrões, ele rouba muito bem e tal, né? Tem aquela parada deles roubarem comida pra dentro do... Sim, sim. Do chalé. Não, no filme ele é tão foda que ele roubou um Play 3 ou um Play 4, não sei. É PlayStation 3 na época. É o Play 3, né? PlayStation 3. Ele roubou, do nada, no meio da floresta. Melhor ladrão. Só... É o melhor. Ele roubou da Nifa. A Nifa curtiu um FIFA. Bom, ele é um personagem bastante misterioso, que esconde segredos, assim, bem complexos em relação à história. Mas ele tem uma... E ele faz o Percy ficar coradinho. É, e ele dá uma ajuda pro Percy, né? No começo, ele dá alguns itens bem interessantes pro Percy que vão ajudar ele na jornada. Principalmente no filme. No filme, se eu não me engano, ele ajuda mais, né? Do que no livro, porque no livro ele não tem... No livro ele tem tempo de explicar, no filme não, né? Aí ele acaba dando essa missão pro Luke, pra dar uma importância aí pro Luke no começo da série. O Luke é interessante que ele fecha junto com a Annabeth um pouco do, pelo menos dessa parte mais trágica que tem o primeiro livro, porque você acaba descobrindo que eles, o Luke e a Annabeth e uma outra menina que era a Talia, que na verdade hoje é uma árvore. Hoje é uma árvore. Eles chegaram juntos... É uma árvore hoje. Talha. Nossa, eu preciso ficar tão ruim. Hoje em dia, todo mundo tem uma talha na sua casa, né? Tipo... Exatamente. Porque hoje em dia é uma árvore. Foi muito pessoal isso, né? Então, sabe aquela expressão, você abraçou uma árvore hoje? Você abraçou uma talha hoje? E aí o que aconteceu foi que eles chegaram juntos no acampamento e quase não sobreviveram. Até a talha teve que se sacrificar pelo grupo, né? E então eles tem um pouco dessa questão de ser um pouco mais trágico. Ah, mas isso foi durante uma missão, não foi tipo... Foi onde o Groover meio que falhou, né, no começo. Não. Isso foi quando eles chegaram. A missão era do Groover levar... Ele tinha que levar a Talia, e aí apareceu o Luke e a Annabeth, ele falou, vamos junto, criançada, entendeu? E aí deu merda, o Groover não conseguiu salvar, e aí a Talia se sacrificou pros dois ficarem. Depois o Luke foi em uma missão, e salvo engano ele volta com... Aí ele ganha uma cicatriz, porque ele tem que roubar uma das maçãs douradas lá, que é a missão que o Hércules já tinha feito. E aí ele ganha a cicatriz. Ah, sim. E ele completa aí com honras, não é? Ele fica, tipo, mega famoso. Sim, ele consegue completar... 5 minutos de fama no YouTube. É, porque, na verdade, os filhos de Hermes sempre são, assim, os mal... Não mal vistos, mas eu digo assim, os que não aparecem nunca, né? Ah, mas, mano... Então ele meio que tem esse complexo, né, de não aparecer. Ah, mano, mas vamos combinar, mano. Você quer que eu pegar a porra da maçã, você vai dar a missão pra um ladrão, né? Sim. Pô, faz todo sentido. Mas ele ainda é um pouco ressentido, porque essa era uma missão em tese aí repetida, porque o Echo já tinha feito, então ele, né, e ele se sente até um pouco abandonado, porque o pai dele não é muito presente como nenhum é, né, pelo menos ele tem o nome dele no RG, mas ele é o mais velho, então ele tem um pouco desse contraste, assim. A próxima personagem é a Clarice, vai lá, cabeça. A Clarice... É a principal filha de Ares que está dentro do acampamento. Ela é um pouquinho mais velha no começo do primeiro livro, ela tem 14 anos. E como todos os filhos de Ares, ela gosta de brigar, ela é violenta, e aí ela é forte, não sei o que, ela não gosta do Percy, e não gosta também da Annabeth, e eles têm aí os seus entendimentos no começo, brigam, dá a entender um pedaço, uma hora lá, que a Clarice praticamente, se tivesse a oportunidade, ia matar o Percy naquele... No exercício lá que eles fizeram de buscar a bandeira. Que no filme eles trocam pela Annabeth, né? É, exatamente. E no livro falam que ela é bem, bem grande, musculosa, feia. E no filme arranjaram a moça bonita e o que ficou bravo, né? Porque as gordinhas não têm vez. Sim, porque eu acho que ela deveria ser feia. É, não, exatamente. Não, exatamente. Porque é uma personagem que não é diferente do padrão de beleza. E eles mudaram esse padrão pra ficar bonito no filme. Então, o problema é que tem que ser truculenta, cara. É uma guerreira. Então, e não... Você vai pegar uma guerreira que é top modelo? Modelo, é, então. Então, e pegaram uma modelo pra fazer ela. Mas, enfim... eu acho que ela é uma das personagens que tem aí... Não, no começo nem tanto, mas no final ela tem uma participação muito importante... Isso é uma coisa interessante, no começo, até acho que é um dos pontos aí que o Lucien vai levantar, ou levantou, que assim, nesse começo ela é meio padrãozão, assim, ela é o cara mal que vai brigar com o nosso protagonista idiota. É o Draco Malfoy, é. Né? Exatamente. Só que depois, o Rick, ele vai mudando um pouco e os outros personagens também vão ganhando destaque, inclusive ela no segundo livro tem um destaque muito grande. E quase que uma redenção, vamos colocar dessa forma, né? Não, e dali pra frente a visão que você tem dela muda, né? Totalmente, ela vira outra personagem. É, porque... E esse é engraçado, porque talvez, aí não sei se eu tô querendo, falando demais do nosso autor, mas é que assim, o livro ele é narrado em primeira pessoa, né? Então, um pouco daquilo era a visão do Percy de 12 anos olhando... Entendeu? E ele já tinha problemas com outras meninas que faziam bullying. Então, assim, tem um pouco da visão do personagem que ainda é imaturo e depois a evolução. Eles vão ficando mais velhos e deixa de ser só crianças brigando. Então tem essa evolução também. Próximo personagem, Jim? É o Kirion. Kirion, o centauro. Ao contrário que dizem no filme da... É, então. Da Disney. É, transformaram o Kirion em um sátiro. É, eles substituíram, né, no filme da Disney, o centauro no sátiro. Mas, tese, o personagem do desenho do Hércules, que é o Phil, era pra ser o Crew. Ele que treinou todos aqueles caras. Perseu, Teseu, e mais um monte de eu. É que ele fala, e mais um monte de eu. Odisseu. E ele? Como já foi comentado antes, ele é o diretor das cadeiras mágicas. Da o quê? Da cadeira mágica, a cadeira de rodas mágicas. Da cadeira mágica, A cadeira mágica, tá. A cadeira de rodas mágica, tá. Entendeu. É o diretor do acampamento meio-sangue, e ele é um centauro, e ele ganhou o dom da imortalidade. Por quê? Porque os deuses gostaram das coisas que eles fizeram, porque ele já tinha treinado muitos heróis e falou, mano, não vai rolar sem você. Esse mundo vai ficar uma merda se você não tiver, né? Sabe aquele descanso que a gente prometeu pra você? Então... Deixa pra lá. Sabe aquelas férias? Vamos jogar pra frente aquelas férias. Vamos segurar um pouquinho. E ele ficou encarregado aí, desde a época grega, de treinar os os heróis pra fazer atos heróicos. E eu só vi uma coisa, só que eu senti falta quando eu li a primeira vez. Não é que eu esperava, mas é que na minha cabeça era tão vivo da memória dele reclamando, talvez, do calcanhar de Aquiles, do Pio reclamando. Aquela droga de calcanhar! E que eu esperava que ele fosse um pouco mais triste aí. Os heróis dele tudo morreu, né, cara? Na verdade, ele é um cara sério, assim. Ele tá meio que acostumado com isso, né? Então, ele se morre, ele nem liga tanto. É, tipo, já morreu tantos bandos de eu. Um a mais, um a menos. É, vai ver que na época que ele treinou o Hércules, ele ficou meio bolado, né? Porque, pô... Mas agora ele não liga mais, tá? Já faz tempo, já tá acostumado. E, assim como ele é quem manda nessa bagunça, superior a ele só os deuses, né? Não importa, só os deuses são superiores a ele ali no acampamento. E ele, basicamente, é o cara que vai dar a missão pra quem tem que ser dada... Por aí ele é que manda na porra toda, basicamente. É, ele vê quem é. Ele é o cara que esconde o segredo do protagonista pra foder ele mais tarde, basicamente. É, só que ele tem uma participação um pouquinho menor, né? Porque o Percy, ele acaba fazendo as coisas mais com a ajuda dos amigos do que com a ajuda dele, né? Ah, é, porque ele não vai em missões, né? Ele tem lá os outros centauros de festa lá, eu nunca lembro daqueles, mas... E também tem a questão que todos os livros do Percy Jackson, as missões são fora, né, do acampamento. Do acampamento. É, isso. O acampamento, ele é meio que só o... É o checkpoint. O QG. É o checkpoint, é. Mas tudo é no mundo real e as coisas acontecendo aqui fora, não no acampamento. Sim, então o Percy sempre acaba tendo que viajar, atravessa o país, essa parada toda aí. E também tem aquela, né, na estrutura da jornada do herói, o Quirion, ele é um mentor, né? Sim, ele é um mentor, ele não pode participar da aventura, que senão ele estraga tudo, pô, ele é foda, entendeu? É o mestre dos magos, some quando precisa, entendeu? Bom, então, Lucien, por favor, fale da Talia pra galera. Então, a Talia Grayson, ela tem 15 anos, ela é filha de Zeus. Como o nosso querido participante sou eu, né? Nosso convidado aqui, eu? Quem está aqui por causa das cotas sou eu. Então, como já foi dito antes, ela é uma árvore, né? Ela não foi transformada, ela é uma árvore. Ela é uma árvore. Né? Abrace a sua árvore hoje. Né, abraça uma Talia. É interessante porque ela decide se tornar a caçadora de Artemis. Ela se torna imortal, mas como é que é, rapaz, isso aí? Mas promete não se... É, promete que não se envolverá com nenhum homem. Estou chocado! É porque todas as que vão lá pro clã da Artemis resolvem decidir ser virgens depois. Elas têm que ser virgens, é tipo um pré-requisito. Tem que ser. Elas têm que ser virgens e não podem nunca se envolver com homens, senão elas não podem mais ser caçadoras. É, não, pensa, não, tanto que se você pensa, só tem menina ali nas caçadoras de Artemis. É, não, a Artemis, ela só aceita mulheres, tem toda essa, tipo, girl power, entendeu? Inclusive, eu fiquei chateadíssimo quando, já falando da Talia, fiquei chateadíssima quando ela decidiu ser caçadora, porque ela não ficou presente na história. E ela era uma personagem fantástica. Puta personagem, né? É. Eu gosto muito dela. Inclusive, a interação que ela tem depois com o Percy é bem legal. Eu acho que seria fantástico, fantástico, se ela, tipo, se arrependesse disso depois. Porque na real, ela só colocou ali por causa da profecia, pra não fuder a profecia, porque o principal é o Percy. É, eles tinham que dar um fim, pros outros. É, na verdade, não pra fuder a profecia, porque assim... Tudo indicava. Mas, na verdade, ela mesmo fala que ela tem medo. Ela faz isso porque ela tem medo da profecia. Ela fala, eu tenho medo que seja eu, se não me engano. Ela não queria que fosse ela. É, não, tanto que eles falam. Eu acho legal até, na verdade, que assim, a profecia, ela fala que o filho de um dos três vai ser o cara que vai ter vai causar alguma coisa foda no Olimpo. É, ou ele vai salvar, ou ele vai destruir o Olimpo. Ele vai ter o destino de Olimpo nas mãos. É, exatamente. E aí, como ela morreu, em teoria, ela virou a árvore, ela não poderia ser essa pessoa. Quando ela volta, e aí todo mundo fala, é o Percy, né? E quando ela volta, você, pô, tem mais alguém dentro da profecia, cara. Olha o tamanho da bomba, então, entendeu? Tem mais alguém e ela é mais velha, porque a profecia também fala, ó, quando fizer tantos anos, vai rolar isso. É... Acho que é 16. E aí ela tem medo desse destino, ela não quer ser responsável por isso. Esse é um dos motivos até que ela entra aí pro clã Girl Power da Artemis. É, porque ela vira uma imortal, então ela para de envelhecer. Sim. Exatamente, e ela nunca vai chegar na idade onde pode ser que ela seja responsável por isso. This is non-stop, baby, you got me going crazy, you're heavier than I'm. Então, eita, e aí os deuses, a gente vai falar de todo mundo, porque é uma porrada de gente? Tem, na verdade, assim, os 12 deuses do Olimpo, que na verdade são 14... Não, é que tá, são os 12 deuses, que na verdade são 14, mas se você for olhar tudo, tem mais de 30. É, porque daí tem os deuses menores, tem os deuses... Né? É, não, é porque na verdade, assim, dos 12 deuses, dos 14 deuses, dois deles não moram no Olimpo, né? Por isso que só tem 12 no Olimpo, essa é a parada. Mas são 14 deuses principais, né? Os três principais, os três grandes, são Zeus, Poseidon e Hades. Sim. E qual que é o lance? Hades, ele... Mano, ele é o deus da morte, então, mano, vamos tirar ele daqui, que ele traz mal ao Goro. Entendeu? Joga ele no cantinho ali, é a ovelha negra. Ele é ovelha... Ele é um deus do rock no filme. É, no... Inclusive no dublado lá, acho que o Percy chama ele de... O que ele chama? É... Zé Ramalho. Vou aí, eu gostava do Zé Ramalho. Pô, é bacana. Eu dei risada, eu tenho que confessar que eu dei risada. Zé Ramalho. ele é o deus do rock. Cara, eu curti pra caralho a Persephone do... Eu comentei sobre a atriz no podcast do Demolidor. Olha só como eu lembro. Ah, é porque é a do... Ela é a médica, sim, né? Sim, é a Claire também. Mas eu achei fantástico a Persephone, a participação dela. Apesar de não ter nada a ver com o livro, eu achei bem legal. É, eu achei bem legal mesmo a participação dela no filme. É, meu. Enfim. Aí a gente tem o Zeus, que dos três irmãos é o mais novo. E, mano, e ele é o deus dos deuses porque ele venceu Cronos. Basicamente. Além disso, ele é o deus dos céus, né, e das tempestades. É que, na verdade, se não me engano, Zeus foi o deus que não foi comido por Cronos e blá blá blá. E aí ele soltou os outros dois, que já tinham sido comidos. Os outros dois, não, ele soltou os outros todos, porque os... É, porque de deus mesmo só virou dois, tinha mais, né, coisa lá dentro. Tinha mais coisa, tinha umas outras merda lá dentro, né. É uma história mega complicada que, assim, quando a gente fizer um podcast, quando a gente for um podcast adulto e pudermos fazer um podcast sobre mitologia grega, a gente explica isso com calma. Mas é uma história bem complexa pra explicar, assim, no podcast sobre Percy Jackson. Bom, além disso, a gente tem também a Hera, né, que eu queria comentar dela porque ela é a rainha dos deuses, é a esposa dos Zeus, deusa do casamento e da maternidade. E ela é que aguenta as merda toda, né, cara? Aí você pensa, a Hera é aquela deusa boazinha do filme do Hércules da Disney. Só que não, né? Isso. Ela é extremamente filha da puta. Filha da puta é de... É, porque ela fica puta porque ela é a única que faz tudo direito lá em cima, entendeu? É a única que respeita as regras. E ninguém respeita ela. Enquanto o marido dela fica no oba-oba aqui na Terra. e como ela é a deusa do casamento, ela detesta relações fora do casamento, por isso ela tenta matar todos os filhos de Zeus. Todos. Olha que legal. Inclusive a história de Hércules é ela que quer foder com Hércules na vida real, né? Na vida real, aspas, na vida real. Na mitologia real, né? E ela tem uma treta com a Annabeth, né, no livro. Então as duas não se dão e ela tenta atrapalhar um pouquinho o grupo por causa dessa treta. É, sim, mas a treta com a Annabeth é mais pela Annabeth mesmo, não é porque ela é filha de Atena. Não, não, não. É por causa da Annabeth, porque a Annabeth fala umas poucas e boas pra ela. Né? É, então. Desbocada. Desbocada. E o terceiro e último deus principal de todos é Poseidon, que, mano, ele é basicamente o pai de todas as bizarrices. É isso, porque vem mais por aquela coisa do mar, o mar ser desconhecido, por isso que tem tanta bizarrice que você não sabe o que tem lá, entendeu? Por isso que Poseidon é filho da Medusa, filha de cavalo, filha de Medusa, é o pai da Medusa, pai do cavalo, pai de Nego de um Olho. Na verdade, eles zoam, porque o... No segundo livro, o Percy, ele descobre que ele tem um irmão, né? Que é o Tyson. Que é meio ciclope e meio semideus, na verdade. Não, ele é então... ciclope. Todo ciclope. Não, não. Na verdade, ele... Não, na verdade é. Quando um deus tem um bebê. Quando o deus papai faz com a... É com a ninfa mamãe, eu acho, nasce um ciclope. É, com a ninfa... Nasce um ciclope. É, tipo... Não faz o menor sentido biológico. É tipo ligre, quando você mistura duas raças que não era pra misturar e aí sai o ligre. Entendeu? E não era pra sair aquela merda. Basicamente isso. Só que o Tyson, ele é um cara legal e tal, apesar de ele só ter um olho. Ele é um puta do personagem legal também, que infelizmente ele é mal visto porque ele é feio, né? Mas é aquela, na verdade ele só existe por isso, pra mostrar que nem, não só porque ele é feio, que ele é um bosta, né? Ele é um bom personagem. É, ou porque ele é mau também. É, exatamente. E colocar uma diversidade também, né? Contemplar todas as raças, cota do ciclo. É, cota. É. Cota de um olho. E a última deusa importante aí que a gente vai comentar é a Atena, né, que é a deusa da sabedoria, dos ofícios e da estratégia, e mãe da Annabeth. Mãe do Capitão Nascimento, estratégia. Ela é uma pessoa muito estratégica. Ela é uma pessoa muito correta, muito centrada. E por causa... E o fato dela ter uma filha não significa que ela foi... Que ela traiu alguém ou que ela fez sexo com alguém, né? Porque ela é virgem. É que, na verdade, ela faz parte lá de um grupinho de elite, entre aspas, que fala assim, não vamos perder a virgindade nunca. São três deusas, se eu não me engano, é isso? É a Atena, a Artemis, se eu não me engano, é a Hestia. Aí, por isso, ela não pode ter filho. É a Hestia. Não, se eu não me engano, não. É a Hestia. Por isso, ela falou, não vamos ter mais filhos. Sem sexo, antes do casamento. Mas eu nunca vou me casar, então. Mas, na verdade, assim, não vamos fazer sexo. Isso não significa não vamos ter filhos, né, por causa dela. Mas ela faz. Ela tem uns filhos aí, né? Ela tem a... Rolou a parada lá. Não, ela não faz. Não, ela faz de um... Nasceu do... Ela faz de uma forma diferente. Ela faz de uma forma diferente. Não, ela nasceu da cabeça de... Bom, mas é isso. Além disso, tem muitos outros deuses que a gente não vai poder comentar por uma questão de tempo e tal. Mas todos eles acabam tendo aí sua participação durante a história do Percy, né? Alguns mais importantes, outros menos importantes, mas todos participam. Exatamente. Inclusive o Dionísio, que... É o presidente do acampamento que só sabe trocar os nomes. Ele tem a participação dele, né? Por mais estranha que seja. I'll make believe that the sight of her in my head soon seen. Mas acho que a gente já apresentou bastante aí sobre a sinopse, sobre os personagens, sobre como funciona a série Percy Jackson. Agora a gente vai começar a comentar a série um pouquinho mais, né? Do primeiro livro só, não vamos ir muito pra frente não. E eu quero saber, no geral, sem ser as considerações finais ainda, só pro Lucian entender, a gente costuma fazer a consideração final, que o cabeça fala 3 horas, a gente chora e tal, mas isso é só no final. Isso é só no final. Agora a gente vai comentar o que vocês acharam, assim, da série no geral. Começa aí, cabeça. Eu vou fazer em forma de perguntas, tá? Ah, eu comecei a ler a série, eu acho que fui o que li mais novo. Eu li, eu tinha 16 anos, o primeiro livro, 2009, quando eu li. Tinha acabado praticamente sair aqui no Brasil. E eu lembro que eu gostei muito a primeira leitura, porque ele escreve muito bem, é muito fluido, muito rápido, o livro ele é muito frenético. O primeiro livro ele é até grande, tem acho que quase 400 páginas, e é um livro bem, bem frenético. Só interrompendo, o primeiro livro, aquela parada desde da escola até a hora que ele chega, que ele tá na escola antiga, até a hora que ele chega no acampamento, é 500 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não, o livro inteiro é uma loucura, é correria, é reviravolta, é deu merda aqui, explodiu torre, matou pessoas, explodiu ônibus, exatamente, é loucura. Então o livro ele é muito frenético, você lê ele muito rápido, e eu lembro que a primeira coisa que me atraiu nele foi, obviamente, a mitologia grega. Eu sempre gostei muito de mitologia grega, desde do desenho do Hércules até a série do Hércules, por exemplo, ou... Até de eu tive na escola em literatura mitologia grega, né? Até a questão pra quem leu Ilíada, toda essa. A Guerra de Troia. Então, assim, até o filme Mera de Troia eu gosto. Olha que nem tem Deus, mas é baseado, eu gosto. Então, assim, ele meio que fechou aquele buraco que faltava de puta mitologia grega e infanto-juvenil, aventura, ação. Então, assim, eu lembro que o primeiro livro eu devorei, achei incrível. E eu fui correndo atrás, tanto que os dois últimos eu peguei quando estava sendo lançado, então eu tive que esperar. E foi uma experiência muito boa, eu acho que... E eu reli o primeiro essa semana e pra mim ainda continua bom. Eu acho que ele ainda continua rápido. Claro, hoje eu percebo uma culpa de CDZ, obrigado pra vocês, de mitologia grega também estava em Cavaleiros do Zodíaco, apesar de ter porra nenhuma a ver os deuses, né? Tipo, foda-se os deuses, a Atena só chora na porra da série inteira. Ceia, não sei o quê, inventa do vaso. então... eu reli, hoje eu reparo que realmente ele é infanto-juvenil, então tem algumas partes que são um pouco infantis, mas óbvio, porque é pro público, mas longe de ter ficado chato e de eu não ter gostado de ler. Ele continua frenético, continua divertido, eu acho que as piadas encaixam, até um pouco de cultura pop que ele coloca, o fato, por exemplo, do Groover tocar na flauta dele, Hilary Duff, entendeu? Me tira uma risada. No filme mudaram pra Lady Gaga e Keisha. Atualizaram jamais um pouquinho, né? Então, assim, eu gosto muito, eu acho que, pra mim, funcionou muito bem tudo, a narrativa dele, a temática, eu acho que a história cresce muito do segundo pra frente. A reviravolta do final do segundo, pra mim foi, tipo, de explodir cabeça e, tipo, agora fudeu tudo, entendeu? E eu gosto muito. Tudo bem. Agora, Jim. Então, como eu já foi comentado antes, eu tenho dislexia. Meu herói! Então, enfim, eu tenho dislexia. E por eu ter dislexia, eu nunca fui muito fã de leitura, caraca, né? Caraca, agora que eu parei pensar, o Rick Riordan é um filho da puta, ele dá material pro disléxico ler. Filha da puta! Ah, você é disléxico? Toma aqui esse livro de 400 páginas pra você, babaca! E por isso que na época que tava lançando tal, assim, eu fui pegar pra ler muito tarde. Justamente por quê? Porque eu tenho dislexia. E pra falar bem a verdade, apreciar leitura mesmo, se você for comparar, tipo, com muitas pessoas aqui do podcast e até fora do podcast, é uma coisa muito recente pra mim. Eu diria, assim, uns 3, 4 anos, no máximo, sabe? Que eu realmente peguei, assim, comecei a ler mesmo. Ah, então eu sou mais recente. Por causa disso, né, quando eu realmente comecei a ler, e até hoje eu procuro coisas mais complexas, mas eu também procuro bastante coisa infanto-juvenil. Por quê? Porque eles têm uma linguagem mais fácil e me facilita. Não que eu só vou ler isso na minha vida toda e que eu não tenho capacidade. Não, não é isso. Mas por causa disso eu acabo lendo bastante coisa infanto-juvenil. E no meio dessa lançou o filme do Percy Jackson, né? Eu fui ver o filme do Percy Jackson. Mas se você vê o filme antes, né, um pouquinho melhor? Tipo, não é tão estragado, assim, tá? Você chorou sangue também no cinema? Não, é ruim, cara, é ruim. Não, porque eu fiquei muito puto, porque assim, eu não vi o filme na estreia. E eu fui ver o filme sabendo que tinha um personagem com dislexia, por quê? Porque eu tive uns 4, 5 ou 20 amigos que me perguntaram se as letras voavam na minha cara. Voavam na sua cara. De forma séria, eles não falavam zoando, não, eles falavam de forma séria. Então eu já fui com aquele pé atrás, falando, mano, que merda é essa, sabe? E aí foi pior do que você imaginou. Foi melhor, porque minha expectativa lá embaixo. Ah, então tá bom. Então você gostou. Não, eu não gostei. Eu só não achei tão ruim assim. Entendi. Lucien, por favor. O que você achou da série enquanto lia? Cara, eu já tinha comentado, né, com o Kiba que eu não cheguei a ler todos os livros. Eu parei no segundo. Os motivos é porque realmente, porra, eu não gostei. Eu tive a mesma impressão do cabeça, assim. Eu li o primeiro livro. Primeiro que, acho que vou contar um pouquinho antes. Eu cheguei a ler um pouco de Harry Potter e Harry Potter não desceu. Não sei o que aconteceu, não gostei. E aí eu fui ler o Percy Jackson. O começo do Harry Potter é que você é trouxa. Você fez muito papel de trouxa nessa vida. Aí o que que acontece? Porra, eu fui e eu assisti o filme do Percy Jackson. Achei uma bomba inacreditavelmente ruim. E não sei por que Calhas d'Água, na época, culminou com o nascimento do meu site e do meu podcast. E aí, não sei, chegou numa vibe assim que nós decidimos gravar. Eu já tinha assistido, como eu disse, o filme, eu não gostei. E aí fui ler o primeiro livro. Achei o primeiro livro muito bom, excelente. Tudo que o cabeça disse, eu confirmo, assim. O primeiro livro é frenético, é interessante. É tudo aquilo que o primeiro livro de Harry Potter não é, sabe? E eu comparo muito. Porque eu li os dois livros e eu gostei muito, muito do Percy Jackson. Achei o Percy Jackson foda. Caralho, é isso aí, que puta que pariu, é isso aí, vai lá, Rick Riordan, é nóis, enfim. E tamo junto, tatuagem de raio no braço. É isso. De raio não. É raio Harry Potter. Do tridente, é verdade. É que tem aquele ladrão de raios. Não, mas, pô, Zeus é o deus do raio. Tá certo. Desculpa aí. Olha o cabeça tentando me pegar pelo ato falho. Aí o que é que acontece? Aí fomos gravar sobre o segundo livro. Isso anos depois. Aí eu fui ler o segundo livro e, nossa, cara, eu achei o livro uma... Não vou usar a palavra que eu vou usar. Mas eu achei o livro chato, cansativo. Eu achei... Acontece uma coisa no segundo livro que eu não esperava que acontecesse, que é o personagem... Ele não cresceu no sentido mental, tipo assim, porra, ele passou por um monte de coisa no primeiro, e no segundo ele caiu nas mesmas armadilhas, porque, porra, você é burro, velho. Ainda é uma criança de 13 anos. É a síndrome de Scooby-Doo. É certo, mas... Se não fossem os adolescentes idiotas e esse cachorro. Mas com 13 anos eu não era um completo idiota, entendeu? Eu podia ser um trouxa, mas não um idiota. Mas, cara, não desceu, não gostei, aí eu li li, tanto é que se eu não me engano, eu já comentei isso, eu dei nota 1, entendeu? Pro primeiro... Nossa, caraca, que amargura. E eu pensei o seguinte, mas assim, diferente de outras pessoas, eu pensei o seguinte, em vez de dizer que o livro é uma porcaria e dizer que, ah, foda-se, não leiam, isso é um lixo, queimem, sabe, vamos, bote Rick e Ordo na fogueira, nada disso, eu reconheço que apenas o livro não é mais pra mim, entendeu? Eu não tô na vibe mais do ler Percy Jackson, eu já disse até que eu posso chegar a ler o terceiro, se por acaso, sei lá, acontecer de ter uma adaptação, os ouvintes pedirem pra gente gravar lá um cabuloso cast, pode rolar, mas eu sei que o primeiro, eu reconheço, o livro é muito bem escrito, extremamente bem escrito, fodamente bem escrito, sabe? Ele traz uma agilidade, ele faz com que o leitor queira ler os próximos livros. Eu não sei se vocês leram a mesma versão que eu, mas a Intrínseca colocou, né, no final, o primeiro capítulo dos livros subsequentes, e é uma sacanagem isso. Puta merda, cara, é uma sacanagem inacreditável. Do segundo, sim, isso é demais. É, em todos ela faz isso, em todos ela faz isso. É, na verdade, isso é uma consequência do fato dele escrever muito livro ao mesmo tempo, né? Porque quando eles lançam o próximo já tá quase pronto, então já dá pra você fazer isso. Então meio que virou um padrão. Eu não sei se nas séries atuais ele tá fazendo isso. Eu acho isso legal. Eu acho isso legal. E o primeiro livro em especial, ele tem tanta reviravolta, mas é tanta mudança de tipo, ele não segue. Tipo, é isso e não é, e quem é o vilão e não é, e sobe e desce, e sobe a parada. Você fica, viu? Quanta coisa tá acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Então, só pra fechar minha fala, aí eu parei no segundo, mas como eu disse, eu reconheço que o livro é excelente, é muito bem escrito, é feito para o público mesmo, jovem, eu acho que a galera, não me considerando um velho, um idoso, mas eu acho que eu considero isso, cara, o livro é perfeito, sabe, pra faixa etária que ele se destina e pra outras pessoas que como o Jim disse, tem gente, cara, que não lê nada e de repente pega um Percy Jackson e lê pra caralho, assim, tão bom, sabe, que bom que tem Percy Jackson, que bom que tem Harry Potter, mas, pois é, minha experiência é essa, eu parei no segundo. Eu acredito que você já deva ter ouvido isso, e assim, melhora. Eu acho talvez que o segundo é o mais fraco mesmo. É, melhora, mas o Marca de Atena é duro aqui. Não. Eu fechando aí na primeira, nesses primeiros cinco. Primeira saga. Ah, mesmo? Na primeira saga, eu acho que o do 3 pra frente melhora bem. Eu acho que assim, o 4 é muito bom, que é o do labirinto, e o último eu acho que fecha bem. É muito legal, mas... Já respondendo a pergunta, eu o primeiro livro eu li assim... Eu lembro que eu comprei, li em 3 dias, assim, eu li muito rápido também. Eu li não tem muito tempo, tem mais ou menos uns 2 anos. Eu lembro que o último livro eu li na virada de 2013 pra 2014. Porque eu lembro que era questão de feriadão, de virada de ano, então eu consegui ler bastante. Mas, o que que acontece? Quando eu li o primeiro, eu achei... super rápida a história, eu gostei, eu tinha um preconceito muito grande com o Percy Jackson, por causa do Harry Potter, eu, não tanto quanto alguns membros do podcast, mas eu sou um grande fã de Harry Potter, eu li muito Harry Potter, mas o que aconteceu foi o seguinte, o primeiro livro era muito bom, o segundo, ele tem a mesma história do primeiro, assim, não é a mesma história, mas a estrutura é muito parecida, tá todo mundo bem, acontece alguma coisa... E a gente tem que sair numa viagem. O terceiro, tá todo mundo bem, acontece alguma coisa, a gente tem que sair numa viagem. O quarto, tá todo mundo mais ou menos, acontece alguma coisa, a gente tem que sair numa viagem. É claro que como cada um se desenvolve, é totalmente diferente, né? Mas o começo, assim, é mais ou menos o mesmo em todos. E não só no Percy Jackson. Se você ler os Heróis do Olimpo, se você ler os Kane lá, também é a mesma pegada. Exatamente a mesma pegada. Tá todo mundo bem, acontece alguma coisa, vamos pra aventura. Então, acaba ficando um pouquinho chato mesmo, concordo. Mas é uma história muito bem escrita, como todo mundo disse. Então, você acaba eu, pelo menos, acabei me identificando muito. Não só por como leitor, mas é porque eu gosto de escrever justamente para esse tipo de público, né? Que é o público mais jovem. Então, eu acabei gostando muito da forma como ele é escrito. Tanto que, se alguém me perguntar hoje qual é a minha referência para escrever, eu diria que é mais Rick Riordan do que J.K. Rowling. Porque eu acho que meu estilo é mais parecido com o dele do que com o dela. Mas, eu li muito rápido. Então, eu terminei de ler o primeiro. Quando eu vi, eu não vou poder ir na época a gente frequentava muito a Livraria Cultura, lá na Paulista. E eu pensei, puta, eu não vou poder ir lá essa semana pra comprar o outro, sabe? Eu queria ler rápido. Então eu acabei indo fora do padrão que eu ia sempre, comprei o dois e o segundo e o terceiro. Li rápido também. Quando eu tava na metade do segundo ainda, eu falei, já vou comprar todos os outros, que é pra não ficar esperando. Tanto que eu paguei caro, porque eu comprei da forma mais cara, comprei separado e tal. Não, e eu que esperei lançar, então. Eu terminei e falei, ih, cadê o 4? Não tem 4. Aguarda, amigão. É uma história bem legal, eu acho que vale a pena, eu acho que todo mundo que gosta de ler esse tipo de faixa etária deveria ler. Se você é adulto, você vai sim achar uma história bobinha, não vai ser diferente disso, mas é uma história fascinante. É, infanto-juvenil, né, ele não se propõe, ele vai evoluir sim depois, vai ficando um pouco mais, ele vai ficando um pouco mais pesado até, tem umas consequências, tem mortes, não sei o quê. É, se você pensar que é pro filho dele e o filho dele envelhece... É, mas mesmo assim não se torna, em momento algum ele se torna uma série mais adulta, né? Ele fica nesse público até o final, então ele não muda a forma como ele escreve em tempo nenhum. Mas a próxima pergunta é, como vocês lidaram, como vocês se sentiram com a forma como a mitologia grega foi retratada na série? Olha que pergunta difícil. Cara, eu vou ser muito franco. Posso começar? Eu vou ser muito franco. Eu tenho duas opiniões, assim. No primeiro livro, eu tive aquela opinião, como eu falei pra vocês. Pô, o Cavaleiro do Zodíaco foi minha referência, mas eu achei que o Rick Riordan, ele conseguiu, atualizar os mitos e apresentar os mitos pra uma geração que... Não conhece muito bem isso, vê pro livro de história, despreza, só acha que... mito grego é só estátua de peru pra fora, entendeu? Essas coisas. É, estátua de peru e God of War. É, e God of War, exato. Então, eu acho que ele fez uma boa atualização. Mas o segundo livro me trouxe uma preocupação. Eu não sei, é isso que eu ia perguntar pra vocês. Se às vezes vocês não acham que... alguns conceitos são meio que jogados, porque, por exemplo, aquela questão da ilha do Polifemo, sei lá como vocês chamam, eu achei muito solta, sabe? Desde o começo eu só sabia de tudo, porque eu já tinha assistido um filme antigo, sabe? Que contava essa história, enfim. Mas, porra, eu achei muito jogado no segundo livro, mas ao mesmo tempo, como eu disse, ele consegue fazer várias atualizações interessantes. E isso, cara, é uma... Pra mim, eu acredito, ao mesmo tempo que deve ser divertido, deve ser uma complicação do cacete, porque ele deve se perder. Eu acho que ele deve ter mais ou menos a mesma coisa que o Martin tem, né? Que ele deve ter aquele questionáriozinho que ele pergunta pros fãs assim, olha, gente, eu já falei disso, olha, eu já citei tal coisa, sabe? Ele deve ter alguma coisa assim. O cara tem que ter um fluxograma na parede dele, tudo que ele escreveu. Ele tem uma parada toda muito bem pensada. Mas já respondendo, eu acho, respondendo a minha própria pergunta, eu acho interessante a forma como ele lidou com a mitologia, principalmente na questão de fazer quem tá lendo... imaginar aquilo como real. Então, por exemplo, você colocar que o Monte Olimpo ele fica no alto do Empire State, é interessante, porque quando você pensava nas mitologias gregas lá atrás, você falava, o Monte Olimpo é um dos montes mais altos da Grécia. Os Estados Unidos não tem nenhuma montanha famosa mundialmente. E claro, ele tava querendo fazer uma série comercial, né? Não tem como fugir disso. Então o que ele fez? Ele pegou o prédio mais alto, né? Que é o Empire State, não sei se ainda é, mas era, né? Na época, Eu não sei se o prédio novo World Trade Center não é mais alto, eu não lembro. Mas eu lembro que ele... Fica pro Sage essa, o Sage pesquisa pra mim. Mas eu sei que na época, então, era o prédio mais alto, então faz sentido você colocar como o lugar mais imponente pra ser onde moram os deuses, né? É muito legal. E não só isso. Não, e essa questão de... Eles vão trocando aonde está a grande potência da humanidade ocidental. Isso é muito inteligente, sabe? É muito, muito bacana. Sim, sim. E não só isso, a parada das entradas para o mundo inferior, que tem uma em Los Angeles, tem outra no Central Park, sabe? Eu acho isso muito criativo, você conseguir encaixar tão bem a mitologia no nosso mundo real. Eu acho muito legal isso. O legal é que se ele escrever algum livro daqui a alguns anos, vai ser na China, né? Só falta a China. Caraca, imagina os deuses chineses. Aí fodeu. Aí, nessa, seguindo essa linha, eu particularmente, eu adorei a reformulação que ele fez. Eu achei muito inteligente. Ah, eu achei divertido a forma como foi feita. O Empire State é o quinto mais alto dos Estados Unidos. A lista completa, seis, rápido. Mas não, mas eu sei que lá em Manhattan ele é mais alto, né? Agora é porque mudou, né? Mas na época... One World Trade Center é o primeiro, tá. Ele escolheu Manhattan, ele era de Manhattan, ou não? Ele é. Ele era de Nova York, não era? Não, porque escolheu Manhattan, né? Aí eu gostei muito dessa reformulação, eu acho que essa questão de explicar por que hoje os deuses estão nos Estados Unidos é muito inteligente. Ah, ele colocar características novas como se os deuses estivessem se atualizando. Então, por exemplo, ah, Zeus usa um terno assim, o Ares no primeiro livro, ele usa uma moto, uma jaqueta de couro, né? Então, assim, eles vão tendo atualizações, quer dizer, os deuses também estão vindo e eles têm problemas, então, e eles tratam desses problemas ao longo do livro. Um problema, por exemplo, que a mitologia em tese é isso, e que é o ponto do Groover, é a questão ambiental. O Groover, no primeiro livro inteiro, ele levanta essa questão de ser humano está destruindo o meio ambiente, não sei o quê, isso está causando problemas. Ele levanta essa questão e mexe. Além disso... A questão do lixo, exatamente, né? De jogar em lixo no lugar errado. Tá, até o final isso aí é abordado, de certa forma. É, mas assim, pensando no primeiro livro, assim, ele fala isso até o final, realmente. Mas pensando agora, isso no primeiro livro. No primeiro livro tem a questão do próprio Hades, a hora que eles descem, vão falar com o Hades, e fala, pô, mas acho que você queria uma guerra pra morrer mais gente. Eles, vocês estão loucos? Eu não preciso de mais gente, tá lotado isso aqui. Tipo, sabe, nunca morreu tanta gente quanto morre hoje, fazendo aí uma referência a como a nossa sociedade hoje mata muita gente, a gente tem essa questão da violência, mata mais do que guerra, e aí tem essa questão financeira, e pô, o cara tá pedindo aumento, eu não tenho dinheiro pra pagar, eu tive que expandir não sei o quê, e tá foda. É que é tudo uma empresa, né, tudo uma grande empresa. É, uma empresa, entendeu, tem sabe, então essas brincadeiras que ele faz, tipo, no inferno tem, tipo, detector de metais, entendeu, pro cara entrar. Isso é muito divertido, eu acho que atualiza, primeiro é importante pra encaixar com a temática do livro, e segundo pra tentar capturar, talvez, a pessoa mais nova que não tem tanta, como o Lucien falou, que acha chato, acha que tá batido. Quando você coloca essa roupagem mais moderna, talvez você consiga atrair ele melhor, entendeu? E aí o cara começa a pesquisar, o cara começa a ir atrás. Então eu acho que isso é fundamental pra dinâmica do livro, assim. Se não fosse feito dessa forma, acho que não teria tanta graça. E agora é o Jim. Então, eu sempre fui fã de mitologia grega, porque desde que eu sou pequeno, eu sempre fui nerd. Sempre fui chato, sempre gostei de coisa assim. E eu ficava vendo na Discovery que tinha um bloco que era genial, que eles pegavam o mito grego na íntegra. A Discovery patrocina a gente. Na íntegra e... Então. Igual a Netflix, é porque a gente não fala do Netflix dessa vez, então agora é Discovery. E transformavam em animação. Então, muitos contos ali que eu tenho de memória dessa época, que era, porra, por exemplo, um que eu lembro agora de bate-pronto é por que o inverno é inverno. Tem a ver com a Hades e a esposa dele, por exemplo. Por isso, e entre outros motivos, eu tinha muito esses contos, assim, na minha mente fresco, entendeu? E quando eu fui lendo o livro, mano, tem muito capítulo, muita passagem, que ele é tipo, ele segue a estrutura do conto original, só que mudando protagonista, um ou outro elemento, e eu achei isso muito legal. Eu lembro que quando o Jim tava lendo, quando ele descobriu que eu tava lendo, ele falou, cara, vamos gravar um podcast sobre Percy Jackson. Aí você falou não. Esse é um dos podcasts. Aí eu falei um dia. Foi? Parafraseando Ludmilla, É hoje. E aqui entre nós, eu tô muito ansioso pra pegar esse livro novo da mitologia nórdica, porque a mitologia nórdica é um outro que eu também manjo bastante, entre aspas. Eu, inclusive, tenho uns dois, três livros aqui que é só sobre mitologia nórdica. É tão complicada quanto a grega, na verdade. Assiste a saga da Hilda de Polaris, do Cavaleiro do Zodíaco. Ou assiste o filme do Thor. Ah. Prefiro a saga da Hilda de Polaris, do Cavaleiro do Zodíaco. Ai, ai. Então, minha impressão toda é que, assim... Eu prefiro filler de cavaleiros ao filme do Thor. Então, aí, por isso minha impressão toda, eu não tinha cavaleiros como base de mitologia. Eu tinha mitologia como base da mitologia grega. E por isso tive uma experiência muito legal pensando nisso, sabendo disso. Obviamente que tinha contos que eu não conhecia no livro e tinha contos que eu conhecia. Então eu achei muito legal nesse aspecto. Muito bom. E a próxima pergunta é sobre os filmes. O que vocês acharam dos filmes, dos dois filmes baseados na série, que não vai ter terceiro? Não vai ter continuação. Meu Deus. Puta, eu achei tudo uma bosta. Eu gosto do ator que fez o Percy porque ele fez Scott Pilgrim. Eu gosto dele por causa do Scott Pilgrim. Não é o mesmo. Não, ele faz as vantagens de ser invisível. Ah, é verdade, verdade, eu confundi, enfim. E ele é o D'Artagnan dos Três Mosqueteiros novo também, fazendo outro papel de babá. Enfim, eu gosto do ator, mas, mano, aquilo me ofendeu de tal forma, que sem brincadeira, eu saí no meio do filme. Eu fui embora no meio, eu não vi o filme inteiro. Tudo bem que não era no cinema, se fosse no cinema ia ser muito mais dramático, mas... Ah, tá, é, então... É isso que eu ia falar. Quando você sai no meio do filme do cinema, é porque a parada é... Então, o primeiro, eu fui no hype. Porque eu acreditava que podia ser bom, eu já tinha lido o primeiro, gostava muito. E é uma merda foda, assim, o filme... O primeiro filme... É completamente sem noção, assim. O primeiro filme, eles retalharam o livro, como eu falei, eles usaram a sinopse da contracapa lá e falaram, puta, é isso, vamos... Não, as pessoas falam que o filme do Percy Jackson é uma cópia do Harry Potter, mas ele não é cópia nem do próprio livro. Como que ele vai ser... Nem do próprio livro. E é o mesmo diretor. Então... É o mesmo filho da puta que fez Harry Potter 1. Como ele errou tanto? Entendeu? Eles mudaram muita coisa. Eles... Assim, além de tudo, os problemas de escolha de atriz, desde do problema, sei lá, por exemplo, da Annabeth não ser loira, pra muitos pode ser bobeira, mas tipo, porra, é caracterização básica de personagem, até o fato deles cortarem todas as possíveis amarras com o segundo filme, por exemplo. Eles cortaram todas as ligações que poderiam dar continuidade. Então, assim, o primeiro filme... Por exemplo, eles já comentando aí, eles cortaram a Clarice... Totalmente. Que é uma personagem importante. Aí depois eles tiveram que reapresentar ela, sabe? Então, e aí eles... Aí quando eles viram que deu merda e eles queriam ainda... E a série continuou forte, eles tinham que fazer outro filme. Eles fazem o filme 2, que pra mim ele é bem melhor que o filme. Não é bom. Eu me diverti assistindo e eu sei que funciona pra criança. Eu tenho essa... Já fiz essa pesquisa com algumas crianças que assistiram. Funciona pra criança. E aí ele tem um trabalho todo de reapresentar tudo quase que do zero, assim. Ele fala... Sabe aquilo que... Tipo o Motoqueiro Fantasma 2, que existe o primeiro, mas eles ignoram como foi feito. Então, assim, teve aquela merda lá com o raio, mas agora vamos reapresentar de novo. E aí eles misturam tudo pra ficar bem próximo do livro. Aí até tem falas iguais, só que daí eles têm que misturar coisa que era do primeiro. Por exemplo, ele conhecendo pela primeira vez o oráculo e não sei o quê. A Annabeth querendo sair loucamente por uma missão. Tudo isso eles têm que jogar no segundo, apresentar a Clarice, pra aí sim fazer um filme que agora termina com o gancho pro terceiro, que nunca vai existir. Né? Mas eu acho o segundo filme bem melhor, que o primeiro ainda não é uma adaptação boa. Mas assim, eu assisti ele hoje, na data da gravação, e tipo, até passou, sabe? Até o Grover, o ator do Grover, é engraçado, ele vestido de noiva pra enganar o Ciclope, é engraçado, sabe? Tem umas paradas que funcionam. O plot do Luke em si distorceram um pouco, eu não gostei muito dessa coisa do Cronos já ter voltado. Então tem um pouco de problema. Agora um filme que tem, o Logan Lerman é um bom ator, mas o filme tem Xambin, tem Uma Turma, tem Rosário Dawson, tem tipo um puta de um elenco, é o primeiro, tem um puta de um elenco e consegue ser essa loucura de filme. Mas eu acho que o primeiro foi uma puta aposta, assim, porque como os filmes dessas adaptações estavam muito famosos, eles falaram, cara, é a Fox, né, a Fox que não sabe, só faz merda, falou, cara, vai dar muito certo, tipo X-Men. É tipo o ET do Atari. É, tipo, vai dar muito certo. E aí eles contrataram todos esses caras, entendeu? Gastaram, né? Uma boa grana. Rios de dinheiro com os atores. O Percy Brosnan é o Kieran, pra vocês terem uma ideia, no primeiro filme. Entendeu? E aí... Então, tem um puta do elenco, é o que eu tô falando. Um puta do elenco, aí deu errado e falaram, peraí, vamos voltar, vamos contratar o Fault Boy pra fazer a trilha, pra ficar maneiro. Do segundo filme. Olha, escreve o que eu tô dizendo. Em algum lugar no deserto tem pilhas e pilhas de DVDs do primeiro filme enterrado. Do Percy Jackson. A minha resposta era basicamente isso. Os filmes têm. Os dois filmes têm duas coisas boas, uma em cada. O primeiro é porque toca Lady Gaga, e o segundo é porque toca Fault Boy. Toca Fault Boy. Então, aí vem também um apelo, aproveitando o nosso bloco Netflix do episódio. Saiu aí um rumor que na verdade era fake, de que o Netflix ia fazer uma série do Percy Jackson. Puta, eu ia achar do caralho. Então, é isso que eu ia falar, cara, tem que fazer, cara, porque teria muito material e eles já vão fazer aventuras em série, então, tipo, faz também, sabe? Tipo, foda-se. É, porque eles não têm muitos trabalhos infantis, né, o Netflix próprio. Não, infanto-juvenil, assim, não tem. Que é um público que consome. querendo ou não, né? Pô, o que, que custa fazer aí uma série do Percy Jackson, né? Vocês estão com dinheiro sobrando pra cacete. Custa licenciamento, que a Fox adora segurar a franquia. Você acha mesmo que a Fox agora não tá querendo passar essa bomba pra frente? É só esperar uns anos. Quando saiu o último filme? 2013. Bom, então, daqui a pouco expira o bagulho, eles fazem. Vai demorar uns 10 anos ainda, pode esperar. Não, e ainda teve aquele climão, né? Que o ator esse ator, o Logan, ele foi em rede social e tal, e disse que se dependesse dele, o terceiro filme não ia acontecer. Aí depois rolou aquele burburinho da galera dizendo assim, não, mas como assim? Você tá dizendo que você não vai participar? Aí ele disse que não, depois disse que foi um mal entendido, que interpretaram errado, eu sei. Sei, depois da bomba do segundo filme, sei, tá bom. É, o foda é que o cara tá com 36 anos daqui a pouco, fazendo o papel do menino de 13. Então, é, isso é... Entendeu? Porque o intervalo são 3 anos entre os dois filmes. Em tese, não era pra ter nenhuma diferença, era pra ter tipo... É, na verdade, isso é o cara... É, do primeiro pro segundo livro é tipo coisa de meses, não é? O cara, ele tem 23 anos, mas você sabe, isso foi o que matou aí o Daniel Radcliffe, né, o Harry Potter. Porque o cara passou a infância dele, infância e adolescência sendo o Harry Potter, então... É, claro, houve um puta de um planejamento da Warner, vamos já fazer os filmes rápido, né? Não vamos esperar muito de um pro outro, que é pro cara, pra dar tempo de fazer tudo com o mesmo elenco. Tanto que deu certo, o único que trocaram foi o Dumbledore, porque o ator morreu. Morreu só, é. Não teve o mesmo planejamento com o Percy Jackson, então já de cara não ia dar pra você fazer os 5 filmes, se fossem fazer 5 filmes com o mesmo cara, não tem como. Porque ele já começou muito velho pra fazer o papel. Imagina se continuasse. Mas assim, só pra fazer um levantamento aí também, aí é aquela merda, né? Segundo informações quase confiáveis, o orçamento do segundo filme foi de 90 milhões e ele teve uma receita de 199. Então, porra, é um filme que dobrou o que foi gasto nele. Ele tá longe de ser um sucesso de bilheteria, não é nem isso. Mas assim, o fato da Fox não ter ficado no prejuízo já é um, tipo... Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. É diferente. Então, assim, ela dobrou a receita. Quer dizer, tudo bem. Isso pode ser considerado um lucro pequeno pra uma grande produtora como a Fox. Mas ainda assim tá longe de ser um filme que não se pagou. Entendeu? Então, assim, pra eles... Ainda eles podem até, quem sabe, um dia tentar fazer um terceiro. Porque, tipo, tá aí... O cara vai estar de bengala, né, o Percy. Então, sabe, a caneta virou uma bengala agora. Bom, Lucy, o que você achou dos filmes? Concordo com todo mundo, o primeiro é muito ruim. É, pegaram a história do livro, disseram, foda-se, já gastamos contratando um grande elenco, agora vamos fazer qualquer coisa, entendeu? Com esse elenco, o que pode dar errado, né? Né? Afinal, deu tudo errado. O primeiro filme é uma bomba, é tão ruim quanto o Eragon, sabe? É muito ruim mesmo. É, o segundo, como eu disse pra vocês, eu não gostei do livro. Aí eu então já fui assistir o segundo, dizendo assim, foda-se, né? O que acontecer agora vai ser lucro. E diante do que o segundo livro foi, eu achei o segundo filme melhor. Ele tem uma, vamos dizer assim, ele tenta trazer um pouco de ação e dinamismo que o primeiro livro peca bastante. Ele tenta inserir o Cronos na história, que o Cronos novamente não aparece no livro. O que, pra quem tá acompanhando a saga e tá gostando dos livros, é um foda-se. Mas pra mim, que na hora já tava dizendo assim, pô, vai ficar fazendo que nem, sabe? Cara, então, eu da minha impressão foi essa, que o segundo filme, ele foi melhor que o primeiro. E como eu já não tinha gostado do livro, ele foi melhor que o livro. Tanto é que, na minha cabeça, eu seria nota 1 pro livro e 2 pro filme, entendeu? E veja que eu disse 2. Eu não dei 10, eu disse 2. É o dobro. Ele deu o dobro. O filme é 2 vezes melhor que o livro. Foi isso que o Cien falou. Escrevam aí. Mas, cara, mas é isso. Eu queria muito, concordo com vocês, eu queria muito, muito mesmo que ou uma Netflix ou qualquer outro canal se interessasse em fazer uma série do Percy, porque tem tanta coisa, é um universo tão rico que vale a pena você, sabe, série A, seria bem interessante. Tá saindo agora, pô, Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, a série Shadowhunters, então, pô, eu acho que já é um caminho. Ah, porque o filme é uma bomba, né? Tem um filme, não tem? Sim, tem que ir outra bomba. Mas assim... É uma bomba, então. Mas é interessante, sabe? Tipo, eu acho que é uma aposta, eu acho que pode acontecer, pode vir a acontecer a ter uma série com o Percy Jackson. Sabe também porque, como vocês disseram, o Rick Riordan, ele tá ampliando demais, sabe? E é tudo que hoje a galera quer. Tipo assim, é aquela série que, cara, vai acabar nunca, entendeu? Daqui a pouco o cara vai pegar deuses gregos, gregos não, chineses, daqui a pouco vai pegar maia, daqui a pouco vai pegar, porra, sabe? Daqui a pouco vai pegar os deuses alienígenas, porra. Se quando pegarem os indianos... Indiano vai ser foda. Louco. Tsukalos seriam os deuses alienígenas? Bom, e a última pergunta antes de fazermos as nossas considerações finais. O que vocês acham da comparação da série Percy Jackson com Harry Potter? A polêmica, vamos polemizar. Puta, eu acho besteira isso daí, cara. Sinceramente, é tipo... Foda-se, não. Não fez diferença alguma pra você e nunca... Então, é que tá... Não faz diferença. Cara, a pegada de um... Ok, você pode até falar, não, tem uma outra coisa parecida. Ah, ok. Então, se for assim, Harry Potter tem uma outra coisa parecida com o Senhor dos Anéis. Então, um Harry Potter... Não é. Não é, cara. Não tem nada a ver isso daí. Uma é uma coisa, outra coisa. Tem elemento... Pode ter uma coisa parecida com outra? Pode, mas, velho... Não, eu concordo quando eles falam, já respondendo também... Eu concordo quando eles falam que um só é o sucesso que é por causa do outro. Porque, na verdade, não sucesso, eu digo assim. Um abriu o mercado, vamos dizer assim. Sim! Abriu o mercado para o outro, eu concordo com isso. Mas eu também sou contra. É tipo a gente dizer hoje, por exemplo, que os filmes de super-herói vieram por causa do X-Men, o primeiro X-Men, que foi o que abriu o mercado. Pra filme de super-herói. Então é uma copiação, tudo é copiação de X-Men. Então... Não cópia, mas assim... Não, eu não concordo quando falam que é uma cópia, mas é... Por isso, porque eu acho que você tem que ter mais de uma obra para o mesmo público, sabe? Não só uma obra, tipo, o Harry Potter marcou, eu não quero mais nada, sabe? Eu acho errado isso. Por isso que eu sou contra esse hate básico do, eu não gosto porque parece Harry Potter. Se fosse assim, você não ia porra nenhuma. E outra, quantas outras obras... Porque tudo vem de uma corrente de eventos. Sim, não, e quantas outras obras? Se não fosse Harry Potter, a gente não teria tanta saga que nem a gente tem hoje. Por exemplo, o Jogos Vorazes é uma saga que veio por quê? Porque leitores de Harry Potter precisavam de algo, tinham crescido, precisavam de algo um pouquinho mais velho pra ler. Foram atrás de Jogos Vorazes. Que, querendo ou não, é uma série boa, eu gosto, pelo menos. Eu não li Jogos Vorazes, queria ler um dia. E eu acho que o mercado precisa disso. E, assim, não acho que o Percy Jackson é uma cópia de Harry Potter de maneira nenhuma. Eu acho que tem muitos elementos parecidos, sim, como todas as obras nesse estilo têm, né? E eu acho que merece aí o sucesso que tem, de certa forma. E tem outra coisa também, né, Kiba? Se você, ouvinte, acha que é uma cópia, eu tenho uma ideia muito legal pra você, cara. Cara, que assim, pode mudar a sua vida. Você acha que é uma cópia? Então não leia. Não, ou então, se você acha que é uma cópia de Harry Potter, leia os livros da magia, né? Do Neil Gaiman. Então, do Neil Gaiman. E, tipo, veja que o Harry estava lá o tempo todo. Entendeu? Ele tinha uma coruja e tal. Entendeu? Porque assim, eu vejo da seguinte forma. O mercado editorial, ele funciona com o seguinte pensamento. Alguma coisa explode, alguma coisa faz muito sucesso, você pega um escritor que você conhece, que tem talento e tal, que até pode ter uma série incrível, sabe? Mas, e você propõe pra ele, olha, vê só, tá aqui, você pode criar algo parecido. Aconteceu agora há pouco, com grandes aspas, com os romances eróticos, depois que 50 Tons de Cinza explodiu, veio muita coisa depois de 50 Tons. Eu não sou leitor de romance erótico, mas as meninas que leem dizem que tem muita coisa muito melhor que 50 Tons. Aconteceu também com o mercado agora dos livros de colorir, né? Surgiram os primeiros, pum! Todas as editoras começaram a ter os seus. Daqui a pouco, já tá vindo aí livro de Harry Potter pra colorir. Então, ou seja, o fenômeno continua. É uma inocência a gente achar que as ideias nascem do nada, que as pessoas têm que criar coisas do zero, né? E aí fica aquela grande história de gente que reescreve a roda, entendeu? Gente que escreve a história de um garoto que veio do outro planeta e acha que tá reinventando o universo, e não é. Já escrevem isso há muito tempo. Pra mim, é como eu disse, o primeiro livro, você vê que o cara pegou, deram pra ele a cartilha pronta, disseram, tem que ser assim, assim, assim, tem que seguir nesses moldes. Fez sucesso, a partir daí você tá livre. E você nota exatamente isso. A partir do segundo livro, o cara abre a mão e ele vai embora, sabe? Ele ignora e pelo que eu vejo, de como a série do Percy Jackson evoluiu, isso é muito palpável, isso é muito visível, como o cara simplesmente disse assim: agora que eu tô livre, agora que eu sou famoso, agora que eu posso, eu vou expandir meu universo pra onde eu quiser, sabe? Eu tenho referência, eu tenho consciência, eu sou bom fazendo isso, que ele é muito bom fazendo, não é à toa que os livros dele vendem muito e vendem muito bem. Então, cara, é parecido com Harry Potter? Sim, é. Mas, pô, tudo é parecido com alguma coisa, entendeu? Tem gente que acha que o Superman é uma grande ideia, mas as pessoas não fazem ideia que surgiu do Tarzan, sabe? O Tarzan tem o mesmo conceito de Super-Homem e as pessoas não faziam ideia. Ah, meu Deus, é inovador, é incrível. Não, o cara que criou o Super-Homem simplesmente se baseou no Tarzan e o escritor do Tarzan teve uma ideia muito semelhante que é o... como é? O John Carter, né? Esqueço o filme e tô falando do livro, sabe? Então, foda-se, sabe? Esse negócio de, ah, é parecido. Parecido a um monte de coisa mesmo, sabe? Um monte de coisa. O Gaiman foi super gentil em dizer que a J.K. não copiou ele. Por mim, eu tinha metido um processo. Nossa, eu tava morando dentro do castelo dela hoje, entendeu? Que ela só se inspirou, né? E não copiou mesmo, não. Tira todo... porque você pode crer que ele tem muita grana, mas ele não deve ter um terço do que ela tem, né, cara? Ele não é, tipo, a rainha da Inglaterra em dinheiro, né, cara? E eu realmente acho, eu acho que esse é o caminho, assim. Eu concordo nesse ponto, acho que tem pontos em comum, sim. Seja pontos em comum de estrutura de três personagens, até a estrutura de a própria jornada do herói, que algo não é novo. Não, obviamente não foi a J.K. Rowling que inventou a jornada do herói. E assim, não, e só... Interrompendo cabeça, essa estrutura de três personagens, cara, isso é tão antigo. E assiste, sei lá, qualquer shonen de pancadaria tem essa estrutura. Naruto, é o... Naruto, Pokémon. Não, o desenho do Hércules, você lembra o desenho do Hércules? O desenho não o filme, a série. Eram três personagens, um homem, a menina, o cara engraçado. O desenho animado, sim, também três personagens. Essa é uma estrutura que se repete tanto, e assim, não é, sabe, não foi inventado ali. Não, e não só a estrutura, tipo, é uma estrutura de três personagens, dois homens e uma menina. É sempre assim. Isso, um deles é o alívio cômico, né? O próprio Jogos Vorazes, na pior comparação possível, né? Também tem a estrutura, que são os dois caras e a menina, entendeu? Ué, o Crepúsculo. Dois caras, quer dizer, um vampiro, uma menina e um lobisomem que tira a roupa. É isso, entendeu? Entendeu? Então, esse tipo de... Então, assim, eu acho que esse mimimi de... Ah, não gosto de Percy Jackson porque ele, aspas, é cópia de Harry Potter. Eu acho isso uma puta besteira. Você tá deixando, às vezes, de apreciar um material que você pode gostar simplesmente porque você não quer... dizer que algo pode ser tão bom ou bom junto no mesmo gênero. Tipo, a única coisa que eu leio de infanto juvenil e que presta é Harry Potter, o resto tudo é merda. Nada serve. Não é por esse caminho, entendeu? Eu acho que, como o Luciano falou, tem um universo tão rico, cara, e que vai pra um caminho tão diferente, que tem uma estrutura de roteiro e uma estrutura de plot a se desenvolver tão diferente, você não dá uma chance, sabe? Também, você não gostou? Ali, Percy Jackson, não gostei. Prefiro o primeiro livro do Harry Potter. Lento pra cacete. Infantil. Ok, cara, sem problema algum. Não precisa gostar. Mas, assim, dizer que não gosta porque é parecido, não dá, entendeu? Aí também é um pouco de mimimi demais. Normalmente, o pessoal que fala isso nem leu. Isso que é o pior. Não, a maioria não leu, exatamente. A maioria viu o filme, ou a maioria ouviu dizer que é parecido. Porque tem um menino, uma menina e um cara engraçado. É porque veio na wave do Harry Potter, né? É o que você falou, tipo, as waves existem. Quando saiu Harry Potter, saiu um monte de livro parecido com Harry Potter. Quando saiu Crepúsculo, saiu um monte de livro parecido com Crepúsculo. Meu Deus. Mas é verdade. Quando saiu Jogos Vorazes, saiu um monte de livro de distopia. Não, agora saiu... É que eu fiquei pensando nos livros parecidos com Crepúsculo, não que não é verdade. É, não. Quando saiu a moda lá do John Green, o casal que sempre morre um, saiu um monte de livro nesse estilo. É verdade. Existe que ia falar, o John Green e uma pessoa que morre. entendeu? Sai um monte de livro nesse estilo. Os eróticos também, os de colorir também. O erótico era inacreditável. Os eróticos eram assim, eram livros que tinham a mesma capa até. As capas eram iguais. Mas entendeu? Isso é comum no mercado literário e eu acho que é necessário, porque muita editora consegue lançar artista pequeno por causa desses grandes que vendem horrores aí. Que não são A mesma coisa que você falar que você não vai gostar de Game of Thrones porque você gosta de Senhor dos Anéis. Ah, é que entra mais no lance de necessidade, né, cara? Querendo ou não, você quer mais daquilo, né? Por exemplo, você acabou Harry Potter, mano, você quer mais livro de fantasia. É, eu, por exemplo, adoro fantasia e fantasia juvenil de aventura, assim, é um gênero que eu gosto. Ah, não é pra mim, não é pra mim, que eu já tenho mais de 20 anos, mas eu gosto, ué, e eu vou ler diversos. Não é porque eu gosto de um que eu não posso ler o outro, não é guerra. Você não pode escolher apenas um, entendeu? É o Highlander, só pode haver um. É que nem... É, não, é que nem política, é que nem política ou esquerda ou direita, é que nem quadrinho ou Marvel ou DC. Entendeu? Só existem dois lados. Ou Marvel ou DC, exatamente. Sabe, você pode... Acho que já deu disso aqui, né? Acho que já passou a mensagem. É. Mas... pra Dri entender que é pra ela parar de mimimi com Percy Jackson, que ela não leu... E escreveu uma coluna dizendo que não gosta e não leu. Adriele, leia esta merda. Vamos chegar aí nas nossas considerações finais. E dessa vez começa o cabeça, porque ele fala muito, então a gente vai com ele primeiro. Ah, então, acho que deu pra notar aqui que eu realmente adoro o Percy, eu gosto muito. Todos esses problemas aí que, por exemplo, o Kiba e o Lucien levantaram, pra mim, por exemplo, não fizeram diferença, foi algo que eu consegui passar bem. Marcou muito a minha adolescência, porque eu acredito que eu peguei mais ou menos na faixa etária correta. Eu li com 16, acredito que ele deva ser talvez de 13 a 15, o normal. Eu acompanhei lançamento. Então, assim, é uma série que me marcou muito. Eu gosto muito, eu acho divertido. Como eu falei, eu acho muito bem escrito. A temática eu acho incrível. Eu sempre gostei. Pra quem gosta de mitologia e gosta disso, eu acho que funciona muito bem. Os personagens são relativamente bem construídos, eles são divertidos, eles são diferentes, eles têm importância. Nos outros livros você vai sendo apresentado, como a gente já falou, a Clarice ganha seu papel, você vai ser apresentado a Thalia, você vai ser apresentado a outros semideuses muito importantes. A cantora. É, então é. Ou Thalia, né? Ou Thalia, não sei qual que é. Acho que é Thalia. É Thalia. Eu prefiro Thalia, mas acho mais imponente. É que se eu falo Thalia, eu tento completar com algum que é do Batman, e aí minha cabeça... Mas eu acho Thalia mais legal. Então, eu realmente... Não, mas okay. Aí, não, tudo bem. Você tenta, você lembra da Thalia Algu. Mas o que você prefere? Lembrar da Marimar ou lembrar da Thalia Algu? Então, faz sentido. Marimar. Então, assim, eu particularmente recomendo muito Percy Jackson pra qualquer um que goste desse gênero. Se você gosta de infanto juvenil, gosta de aventura, gosta de uma coisa leve, o Percy Jackson não vai ser uma coisa pesada, não vai ser uma leitura difícil, não vai ser algo extremamente filosófico, como a gente já disse aqui milhões de vezes, e porque ele não se propõe a isso, mas ele vai ser um livro extremamente competente, um livro bem escrito, um livro com história redonda, um livro com boas referências, com personagens divertidos, com o panteão de Deus, é muito legal de você acompanhar. Uma coisa que eu gostava muito era de ficar tentando resolver a profecia, que todo livro tem uma profecia, e você tenta resolver ela, e ela sempre é ambígua, e ele sempre consegue, às vezes, não todas as vezes, mas ele consegue te dar o plot twist de você ser enganado pela profecia junto com o personagem. Então, eu acho muito divertido, e eu acho que funciona muito bem. Eu acho que, assim, todo esse diálogo de, é cópia, eu acho que é uma puta de uma besteira. Então, se de alguma forma se interessou pelo plot, e cara, você tem que estar afim de ler uma coisa leve, ler uma coisa divertida, ler uma coisa ágil. Então, vale a pena, assim, correr atrás de Percy Jackson. Os livros, não os filmes. E se você só viu os filmes e não gostou, dê uma chance para os livros também. E se você não sabe ler, sorry. Então, se você não sabe ler, pede pra alguém ler pra você. Se você é cego, escuta o podcast, procura o audiolivro. Porque deve ter. Eu acho que eu já falei praticamente tudo. Eu considero que eu dou muito, muito valor a livro Young Adult, seja qualquer um, seja Harry Potter, seja Percy Jackson, seja Culpa das Estrelas, seja Jogos Vorazes, qualquer um dessa linha Young Adult, eu sempre dou muito valor, porque como eu sempre digo, cara, são livros que trazem pessoas pro mundo da leitura. E a gente, nós vivemos num país onde tem brasileiro que vai terminar esse ano e não vai ler livro nenhum. E a gente tem que agradecer porque existem livros que tudo começou com Harry Potter, não interessa se as pessoas gostam ou não, se acham que Harry Potter foi um marco ou não, não interessa. Mas eu vejo que Harry Potter realmente fez um diferencial para o nosso mercado e o diferencial veio dessa forma. E primeiro dizer que o público jovem gosta de ler, que o público jovem pode ler livros volumosos, né? Que não precisa ser a turminha não sei de quê, os amiguinhos do bairro e coisas desse tipo. É que a gente gosta, sim, de mergulhar no mundo da fantasia. Cara, Percy Jackson é uma série que, pô, eu acho que a quantidade de livros que é publicada no Brasil mostra que já deu certo. O público, os fanáticos por Percy Jackson existem. Os clubes de leitores de Percy Jackson existem, sim. Aos montes, eu participei uma vez, não de um desses clubes de leitores, mas eu fui pra, sei lá, numa livraria pra ver alguma coisa e tava acontecendo um evento de Percy Jackson e, nossa, eu me senti um semi-analfabeto porque os pirralhos sabiam tudo, entendeu? A gurizada, se você perguntasse quantos piolhos tinham na cabeça do Percy, os pirralhos sabiam, sabe? Qual era qual o tamanho em centímetros do chifre do Grover, eles sabem. Então, eles sabem tudo. Então, eu acho assim, se você quer uma leitura leve, gostosa, prazerosa, aquela leitura que você não tem compromisso de ter uma grande, sabe, filosofia, ter uma grande dedução, compreender a mensagem por trás do eu lírico ou do autor, se você quer fugir disso, eu acho que Percy Jackson é uma porta de entrada maravilhosa para qualquer pessoa que quer simplesmente ler para se divertir, porque se você pode assistir filmes só pra se divertir, afinal de contas, ninguém vai assistir Homem de Ferro procurando a filosofia do Homem de Ferro, mas você vai se divertir assistindo Homem de Ferro, porque você não pode ler por diversão. Então, Percy Jackson e toda a sua saga são leituras extremamente divertidas. Não interessa a minha opinião, tá? Porque, como eu disse, essa é a minha opinião como leitor. Eu pensei, porra, cara, eu tenho um monte de coisa pra ler, vou ficar insistindo numa saga só pra ver quando vai melhorar. Então, achei por bem largar, mas, pô, faço o convite. Leia você também, sabe? E outra, julgue pelo seu gosto e não pelo que os outros falam. Ah, o meu amiguinho disse que Percy Jackson não é bom. Você já leu? Não. Então, porra, vai ler primeiro pra depois avaliar um livro. Muito bom. Não julgue um livro pela capa. Olha aqui. Fechamos com o clássico. Boa. Mas a capa é bonita. E as novas capas são mais bonitas ainda, né? Pô, as duas capas... então eu comprei o primeiro. Não, as capas novas que são aquelas dos filmes eu achei uma bosta. Não, saiu uma coleção recente. Ah, saiu? Uma terceira. É uma capa bem toda desenhada, eu achei muito legal. A minha consideração é simples. Toda forma de leitura é válida, por pior que seja o material, na minha opinião. Nossa. Por quê? Isso vindo do dia é uma novidade pra mim. Por quê? agora eu fui pego de surpresa. Calma, por quê? Tem um motivo por trás disso. Por quê? Porque isso abre portas pra coisas melhores, aí você percebe que aquele lixo era um lixo. Faz todo sentido. Só isso. Essa é a minha consideração final. Leiam. Caraca, assim, você sabe que provavelmente alguém vai falar, porra, ele tá falando que é uma bosta, então não sei o quê. Eu não falei isso. Mas o nosso ouvinte às vezes não vai chegar, acho que, na mesma conclusão. Mas agora tá claro que a gente tá debatendo aqui, mas eu não falei isso. Eu não falei que é ruim. Eu gosto de Percy Jackson. Ah, tá, isso. Eu gosto de Percy Jackson e eu acho... Isso, deixa claro, só pro cara... Que toda forma de leitura é válida, porque... pessoas precisam ler. E depois que você... Mesmo que você comece com aquela merda, uma hora você vai perceber que aquilo é merda e não vai mais ler. Espero, né? E é isso. Essa é a minha consideração final. Muito bom, Jim. Parabéns. É bom, pra mim, eu também já falei bastante sobre o que eu queria falar sobre Percy Jackson nesse podcast, né? Porque a gente já abriu isso no começo, o que é um pouquinho diferente do que a gente normalmente faz e eu achei legal. Mas Percy Jackson é uma série que merece a atenção da galera, porque não é só mais uma série de livros. É uma série interessante, bem construída, como o Cabeça falou, ela fecha muito bem, você não fica com dúvida no final, o que acontece com muita série, vamos combinar. O autor, ele cria a continuação, ele expande o universo, o que é mais legal ainda para quem gosta de ir atrás, né, das coisas depois. E não só isso, é algo bom para esse tipo de público mais novo, que tem preconceito com leitura. Porque hoje a gente vê muita gente que fala, ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não... O que você não gosta de falar? Ah, eu não gosto de ler. Como assim você não gosta de ler, né? Você faz, né? Ler é porque, pra mim, eu não sei, é que eu leio livros desde pequeno, mas ler não é uma concepção de gostar ou não gostar. Eu gosto de um livro ou eu não gosto do livro. Não é eu gosto de ler ou eu não gosto de ler, entendeu? Então, eu acho que vale a pena, é uma série muito interessante, uma série que você se prende fácil, apesar do que eu falei de ser repetitivo, porque é mesmo, é um pouquinho repetitivo, sim, essa parada de toda a história começa mais ou menos do mesmo jeito, mas elas se desenvolvem de formas diferentes, elas te prendem de uma forma muito legal. Então eu recomendo pra todo mundo, acho que todo mundo deveria ler. E eu, como um aspirante a escritor, eu acho que é mais uma série que vale muito a pena você conhecer pra poder ir pra frente. Quem gosta de escrever pra esse tipo de público, posso dizer, é uma leitura obrigatória pra quem gosta desse tipo de público, na minha opinião. Não é a melhor história do mundo, não é, nunca vai ser, mas é uma ótima história, entendeu? E vale muito a pena. Eu acho que é isso. É melhor conhecer por aí do que por Cavaleiros do Zodíaco. Se você se interessa por mitologia grega, é melhor ir por Percy Jackson do que por Cavaleiros. Mas é isso. Antes de encerrar este podcast, eu queria passar a palavra para o Lucien fazer o seu jabá, como a gente sempre faz com convidados aqui no Projeto X. Por favor, Lucien, o bibliotecário, por favor, fale pra galera um pouquinho do que você faz na internet. E diga onde você fez biblioteconomia, que as pessoas querem saber. Não, são as duas falácias das pessoas que não me conhecem, né? Primeiro, as pessoas acham que eu sou formado em biblioteconomia, eu não sou, e as pessoas acham que o meu nome é Lucien, não é, né? Olha aí. O convidado é uma mentira. Ah, por isso que a gente achava que ele tinha feito aquelas paradas da miçanga, cabeça. Agora faz sentido. Pô, galera, mas eu só posso agradecer. Primeiro, agradeço demais pelo convite. Agradeço muito ao Kiba pelo contato. É uma honra participar do Projeto X. É um podcast que eu gosto. Eu disse pra ele, cara, eu ouço vocês. Eu achei lindo aquele podcast que vocês fizeram sobre a Agatha Christie. Me emocionei muito com aquele que vocês fizeram sobre Full Metal Alchemist. Sobre de Castlevania, caraca, eu adorei, porque eu sou um jogador passivo. Mas se existe esse termo, eu sou um jogador passivo, porque eu jogo através do áudio, eu não jogo nenhum game, mas eu adoro ouvir podcasts que falam de games. Então, parabéns, primeiramente, pelo Projeto X, eu gosto pra caralho de vocês. Eu acho que eu já comentei isso em algum momento que com alguma pessoa que disse que, pô, o Projeto X parece um podcast, a minha impressão, que meio que esquecido por outros podcasts, porque vocês são muito, muito bons. Vocês trazem um sangue novo pra podosfera, pelo menos é a minha impressão. E olha que a gente nem pediu pra ele falar isso, tá? Mas então, galera, só lembrando, tá? Conta bancária, caixa econômica, 008, ok? Como é o meu jabá, pra você que não se sentiu ofendido, nem agredido ou agredida com o que eu falei sobre Percy Jackson, mas nós temos o leitorcabuloso.com.br, é um site dedicado ao mundo dos leitores, tudo que você quiser saber sobre leitura e literatura tá lá. Nós temos uma extensa produção, desde podcast, que é o nosso carro-chefe, é o Cabuloso Cast, que sai nas quartas-feiras. Já temos dois programas sobre Percy Jackson, eu acho que dois também sobre Harry Potter, então os dois estão bem equilibrados, mas a produção é mais extensa. Já estamos no Cabuloso Cast 140 e tantos, quando esse for pro ar, eu acho que já estamos bem perto dos 150 episódios. Temos também canal no YouTube, agora começando uma produção bem intensa de YouTube, vídeo todas as terças e sextas. Eu e meu amigão Alisson Monteiro estamos lá falando sobre livros, continuando falar de livros lá no YouTube também. E, pô, estamos espalhados pelas redes sociais. Pode procurar no Twitter, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, no Facebook. Onde você digitar Leitor Cabuloso, eu tenho certeza que você vai encontrar. No ICQ, no Orkut, no Patreon, no Wikipedia, tudo, cara. No Orkut, não. Não vamos datar tanto o episódio assim. Mas, pô, galera, mais uma vez, muito, muito obrigado. E faço um convite aí aos ouvintes do Projeto X a conhecer o Leitor Cabuloso. Ouça o Cabuloso Cast, como eu sempre digo. Escolhe lá um programa, um livro que a gente falou, um tema que a gente abordou, que é a sua cara. Escolhe e ouve. Se você não gostar, tem diversos podcasts literários aí pra você gostar também. Mas, de antemão, agradeço mais uma vez o convite de vocês e fica também o convite de vocês pra irem lá no Cabuloso Cast um dia desse. A gente fala mal, a gente continuar falando mal de Percy Jackson lá. É, mas fica aí, os links vão estar todos na postagem. É uma recomendação nossa do Projeto de coração, o Cabuloso Cast como podcast, todo o conteúdo que eles produzem. Fica aí sim a nossa indicação real também. Links na postagem dos episódios que ele citou, tudo isso vai estar aí pra vocês. A gente agradece novamente, é sempre, a gente precisa às vezes de uma ajuda de fora e a gente gosta de trazer convidados, ainda mais quando eles não são tipo a nossa, a Adri, que nunca leu e fala mal. São pessoas que leram, né? E assim, né, que conseguem falar com propriedade, então agradecemos realmente, Lucien. Fazendo um coração virtual para você, com as minhas mãos. Aqui. Ok, obrigado. Eu queria agradecer também, Lucien, pela sua participação. Muito obrigado, você nos salvou. Eu te falei, né, que a gente tava meio em cima da hora e tal. E o nome do outro rapaz que não participou, mandar um chupa pra ele. Não, mentira, sacanagem. Coitado, o cara ficou mais interessado, ele não participou porque não deu mesmo. Eu chamei ele, mas infelizmente não deu. É o Marcelo Zaniolo lá do LivroCast. Isso, Marcelo Zaniolo. Eu falei com ele, infelizmente ele não pôde participar, mas eu agradeci bastante ele. Eu queria indicar também o Leitor Cabuloso, que é um site muito legal pra quem gosta de notícias sobre literatura e tal. É muito interessante. Muito obrigado mesmo, cara, pela participação. Só dar uma dica pro cara que faltou. O último cara que faltou aqui nunca mais foi convidado, que é o Digão do Renegado. Não, mas é diferente. Ele não é que faltou. Ele não pôde participar. Ele avisou antes, né? Então, ele avisou antes, então não é a mesma coisa. Tô brincando. A gente vai ficando por aqui, você fica aí com caixa de entrada, provavelmente com o Seiji mais alguém, como eu sempre falo, né? Porque ele sempre está. Exato. E só por causa disso, dessa vez, ele não vai gravar. Ah, se ele não grava, não sai. Então, se por algum motivo não tem e-mails depois disso, é porque o Seiji não quis gravar. Então, pedimos desculpa. Mas é isso aí, muito obrigado, galera. Até a próxima, continue ouvindo o Projeto X Podcast e falou, tchau, tchau. Falou, gente, falou, até mais. Pessoal. Até uma próxima. Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Bira. E vamos lá, rapidinho, porque esse podcast ficou grande. Foi gigante. Então, mas pra você que escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, algum aplicativo no celular, né? Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Se você quer mandar o seu e-mail e o feedback dos podcasts passados, envie para contato@projetoxpodcast.com.br. Curtamos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E se você quiser seguir a gente no Passarinho Azul, @projetoxpodcast. E recados, né? Saiu a semana passada o Projeto X Playlist número 53 com endings de animes em inglês, parte 1. Muitas recomendações e muitas músicas legais. E a gente tem um recadinho muito importante pra essa semana e pras semanas que vão se seguir. E todo mundo sabe que tá acontecendo vários desastres no mundo e não tentando minimizar nenhum outro, longe de mim. Eu só queria, quem pudesse ajudar, porque estamos aqui perto, ajudar o pessoal lá de Mariana, lá de Minas Gerais. A gente vai botar o link na descrição de como você pode doar. Eles estão precisando de alimentos para criança, roupas, água, alimentos não perecíveis e sal e todas essas coisas que nós precisamos no dia a dia. O link vai estar na descrição, por favor, acessem, doem o que você puder. É muito importante agora e realmente eles estão precisando. Uhum, sim, por favor, galera. Então vamos começar a nossa leitura de e-mails. Tem bastante coisa. Feedback do Pudium Podcast sobre Tokusatsu. Exatamente. Grande podcast de Tokusatsu. Oi, é muita coisa legal. Vamos lá. Bom, o primeiro e-mail é do Parker, né, de 26 anos, de Fortaleza. Ainda não escutei o cast, mas uma abordagem interessante sobre o tema eu achei no livro O Jogador Número 1, ou Player Number 1, né? No mais, não tive muito contato com esses personagens. Eu lembro desse livro, eu li ele, sabe? Tem uma referência também lá, fala sobre o Leopardon, o robô gigante do Homem-Aranha japonês, né? Ele tá ali, parece. Eu tava querendo ler esse livro, mas ele tá meio caro. É que eu comprei na época de lançamento dele, faz muitos anos, né? Então, mas era legal. É uma aventura legal, cheia de referências, né? Da cultura popular, né? Acho que vale a pena a leitura. É maneiro, vai. E essa referência é interessante. Não, assim, eu já ouvi falar que o livro era bom, né? É bom, uma boa leitura. Eu lembro que vendeu bastante na época de lançamento. Eu acho que ele vai virar filme, não é? Vai virar uma adaptação, sim. Então tá aí. Mas valeu o seu e-mail, Parker. E o nosso próximo e-mail é do Rodolfo Alves. Olá, amigos do PXP. Aqui é o Rodolfo, 24 anos, Rio de Janeiro. Esse cast veio com forte aroma de nostalgia na minha manhã de terça-feira. Ouvindo esse cast no caminho do trabalho, eu lembrei de quando eu era criança e era feliz e não sabia. Todos nós temos esse mesmo problema. Quando é criança, quer crescer, e quando cresceu, quer voltar a ser criança. Uhum. Como era legal assistir Jaspion, Jiraiya, Cybercops, que era uma merda, mas eu gostava. Ah, não. Cybercops, é... pra época era sensacional, velho. O Cybercops ainda é... ele tem os problemas, cara. Olha, se eu lembro bem, o Jiraiya até apareceu naqueles novos Power Rangers Ninjas lá no Japão. Apareceu o novo Super Sentai agora, o Nininger, né? Apareceu, foi? Sim, eu vi. É, caraca, muito legal o Jiraiya, velho. Jiraiya sempre foi o melhor. Então, eu me surpreendi de vocês não terem citado Jiraiya em Lion Man, que foram muito importantes aqui no Brasil. Mas então, vou indo nessa. Valeu, falou e aí um abraço. Cara, tinha muita coisa pra se falar. A gente teve que acelerar muita coisa nesse podcast, sabe? E eu concordo, eu acho que, tipo, o podcast Tokusatsu é focado pro Brasil, pode ser até outro cast, né? Porque, pô, Jiraiya, pô, acho que Jiraiya merece um podcast só dele, só pra constar aqui. Minha humilde opinião de Tokusatsu é que Jiraiya é foda. Ok, ok, vai. Vai fazer esse esforço, né? Seja, ah, ok, ok, a gente pode fazer um podcast só de Jiraiya. Deixa eu pegar aqui no meu caderno invisível e anotar isso, né, sabe? Mas muito obrigado pelo seu e-mail, Rodolfo Alves. O próximo e-mail é do Cláudio Hano, né? Boa tarde, PSP Nominação! Aqui é o Cláudio Hiroki Hano, da cidade de Guarulhos. O Hirano, né? Não. Eu já falei pra ele mandar como Hirano. Não é Hirano, não é não. É Hiroki Hano, tá? Um ótimo e nostálgico cast sobre Tokusatsu. Fiquei ouvindo e lembrando da minha humilde e boa infância. Concordo plenamente com o Seiji. As músicas são boas demais. Eu falei, viu? São excelentes. Muito legais. Eu cantava junto, muito mal, nas aberturas de Jiraiya, Jaspion, Changeman, etc. É todo mundo fazer isso. Muito obrigado pelo cast, pois eu sei que não só sou eu, mas muitas pessoas se sentiram mais jovem ou mais velho depois de ouvir, né? Continue com um ótimo trabalho e abraço a todos. E referente às dicas, não faço ideia do que seja. E PS, na boa, não corri tanto ouvindo o cast do Soldado Invernal. Haja Cubo Mágico. É, maravilha. O Rosa tava impossível naquele cast. Tava. Caraca, velho. Mas valeu pelo teu e-mail, Cláudio Hiroki Hano. Muito obrigado. E o nosso próximo e-mail é do Rafael HQ Sem Idade, Sem Cidade. E aí, pessoal, aqui é o que fala, o Rafael HQ Sem Idade, Sem Cidade, viu? Eu nem precisei ler, já sabia que tem. E vou começando fazendo polêmica. Ih. Prefiro Power Rangers do que Super Sentai. Olha aí. Nossa, velho. Esse cara deve ter o quê? 16 anos? Não. Ele tem mais. Tem mais, cara. Não, pra quem gosta mais de... Não, né? Power Rangers, não, né? Não, aí é questão de gosto. Vamos dizer assim, Power Rangers tem coisas que são melhores que alguns Tokusatsu, que eles são inspirados. Tem, o Mighty Morpher Power Rangers é o melhor. Ah, por exemplo, o Power Rangers RPM é bem melhor do que o Super Sentai que deve ser inspirado, sabe? Mas eu também tenho muitos Super Sentais que é muito melhor do que o Power Rangers, né? E Power Rangers fazeram uma porcaria. É tipo Jiraiya, cara. Eu só preciso falar de Jiraiya, cara. Não tem Jiraiya Power Rangers, cara. Porra. Mas não precisa ter, por isso que eu tô falando que é melhor. É tipo o Shinkenja, que é muito melhor do que o Samurai Power Rangers lá, porra, que merda, aquele lixo de Power Rangers. Eu nem vi o Power Rangers Samurai. Nem assista, não vale a pena. Mas como eu disse, é questão de gosto. Tem coisas que são boas... E tem coisas que são ruins, sim, é, normal, sim. Normal. Concordo. Meu Tokusatsu favorito é o Jiraiya, olha aí. Dos meus. Eu lembro de ter ficado muito puto quando revelado que o Tesouro Ninja Milenar era a porra de um robô gigante. Ah, não, cara, é muito legal. Coitado, Paco. É. E também adoro Spectrum Man. E Dr. Gore estava certo, Spectrum Man era o verdadeiro vilão. Caramba. Ok, tá bom. Tá bom, né? Mas obrigado pelo seu e-mail, Rafael HQ. Na próxima, mande idade e cidade. O próximo e-mail é do Rui Carode. Bom programa. Não vou falar minha idade, mas digo que sou de Bauru e trabalho em bibliotecas. Olha aí. Mente, pô. Tá no meio termo, viu, né? Eu tenho, chega, né? É, se ele trabalha em biblioteca, eu diria que ele tem uns 33 anos, vai. Menos. Eu diria que ele tem entre 25 e 30 anos. Ou ele só trabalha gratuitamente na biblioteca, sabe? Como estudante de faculdade, não sei. Pode ser também, mas eu ainda acho que ele tem entre... Cara, um cara chamado Rui, me diz quantos Ruis você conheceu que tinha menos de 25 anos. Olha, já tá no estereótipo. Eu dou coitado do Rui. Bom, vamos lá. Bom, só estou escrevendo isto para recomendar um ótimo anime sobre o tema que é Samurai Flamenco, que além de servir como uma boa análise do gênero Tokusatsu, é uma crítica a várias coisas ligadas ao meio e é muito divertido, vale a pena. Eu lembro um pouco desse Samurai Flamenco. Eu também lembro. Passou no Noitamina, se eu não me engano. Ele fala bastante sobre essa parte de heróis, né? E eu acho que... Eu não vi tudo, né? Eu vi pouco. Eu preciso relembrar dele. Bom, gostei muito do programa, só estranhei que não tenham citado o Super Sentai de maior sucesso, que é o primeiro filme dos Vingadores. Meu Deus. Aí é que ele vai fazer uma analogia, sabe, com os personagens de Vingadores, com o personagem Tokusatsu. Meu Deus, tá, que viagem, né? É fácil. Isso não falam que são heróis fantasiados, que estão liderados por um cara poderoso, de uma organização secreta. Aí, nesse grupo tem uma mulher nesse grupo principal e cada personagem tem sua cor própria e a maioria admira o cara de vermelho, né? É, sabe o que eu percebi agora? Talvez a Shield e a Sword sejam a organização do Ultraman, como era o nome dela? Não lembro agora, cara. Ultraman tem muita coisa também, pô. Né? Não vou lembrar de todo do Ultraman. Bom, aí facilmente fala que tem um vilão alienígena com roupa estranha, que é o Loki, e por fim se derrota um monstro gigante que estava destruindo a cidade no final. É muito Super Sentai. A base do herói, né? É. Bom, é isso, que tenham boa sorte, felicidades, alegrias, paixões e Nina Harvest. Tchau, meu Deus do céu, caramba. É. Obrigado, Rui. Obrigado pelas paixões e Nina Harvest, porra. E Nina Harvest, né? Tá bom, mas valeu pelo seu e-mail. Obrigado pelo seu e-mail, como sempre. Então, vamos lá. Nosso próximo e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, 31 anos, São José dos Campos, São Paulo. Olá, Esquadrão Relâmpago do PXP. Ah, estou lisonjeado. Os dois últimos podcasts foram excelentes, porque os outros não foram. É. Acho que pode ser acima da média, né? É, pode pelo menos isso, né? Sobre o podcast de Tsubasa e XXHolic. Só tenho que comentar que a coisa do nome de uma pessoa ser usada para controlar a mesma tem algum embaraçamento em histórias de mitologia e algumas vertentes do ocultismo. Não é uma coisa só da cultura oriental ou criação das autoras. Cara, eu concordo com isso. Tem um livro chamado Senhor de Los Cortés, que ele usa essa parada de nome tem poder também. Então, pra quem quiser Senhor de Los Cortés, bom livro aí pra substituir Harry Potter. Tinha um também, um que a Ghibli se inspirou, baseado em livro, né? Como que era? Contos de Terramar, não era? Contos de Terramar, isso. Que ele também fala muito disso, sobre a ideia de o nome ser poder. Você não pode falar o nome verdadeiro da pessoa, né? Senão você controla ela. Isso, exatamente. Sobre o podcast de Tokusatsu. É curioso como essas séries com ar meio infantil no começo, com heróis utilizando brinquedos para bater em monstros, vai ganhando proporções dramáticas ao longo do enredo. Cara, isso é verdade, né? Vai se tornando uma novela. Com direito a coisas como morte de pessoas, pessoas sendo transformadas em monstros, o vilão começa a matar seus subordinados para aumentar seus poderes e outras coisas do gênero. Cara, isso é muito novela. Como eu sou tão velho quanto seja... Nunca. Você pode tentar, mas nunca será. Eu acompanhei essas séries na época da Manchete. Por nostalgia, sempre acompanhava notícias sobre as mesmas. Mas nunca tive vontade de rever ou ver as novas séries. Até que um amigo meu indicou Gokaiger para assistir recentemente. E como gostei, pretendo ver as séries como vocês e o Omega Cast. Recomendaram num futuro próximo. Olha aí. Maneiro. Maneiro, maneiro. É bom sempre seguir as recomendações. E deixo a recomendação para que as pessoas assistam Garo, que é como se fosse um Kamen Rider pela HBO, ou HBO, né? E os filmes remakes dos Policiais do Espaço, Gavan, Charivan, Scheider e Kikaider, que são muito bons, mesmo para quem não curte o gênero. Esse Garo, eu acho que já assisti, não é o cara com a roupa de lobo, metal de lobo? É, então, sim, ele se transforma, ele tem uma espécie de lobo, roupa de lobisomem, mais ou menos. Tem anime também, isso aí, recentemente, né? Isso, pronto, foi o anime que eu assisti, não foi a série. Então, exatamente. Mas é bom, como ele disse, é meio que feito pela HBO por causa da qualidade, né, de imagem, cara. É bom pra caramba. E tem, só que elogia bastante, né, o Garo. Exatamente. Muito obrigado pelo seu e-mail, senhor Ricardo de Andrade Santos. Você não é tão velho como vocês, mas seu e-mail sempre aceita. Muito obrigado. E vamos ao último e-mail do Vinícius Azevedo. E o Peixe Spangers. Peixe Spangers. Eu, hein? Eita. Aqui é o Vinícius Azevedo, 26 anos, de Jandira, São Paulo. Depois de tantos programas, hora de mandar e-mail sobre um tema que gosto bastante. Para começar, tem que falar de um Tokusatsu, cara, não citado, meu Deus. O estranho France 5, de apenas 6 episódios, mas que contou com a música tema de Akira Kushida, um dos cantores clássicos de Tokusatsu. Aí ele passa o link aqui, então, dessa música tema e do site oficial. Vou botar o link na postagem, cara. Eu já ouvi falar desse France 5, é bizarro pra caramba, viu? É Tokusatsu feito na França, cara, pra ter uma ideia. Caraca! Bom, o podcast foi um grande resumão de Tokusatsu no geral, mas acho que vale a pena voltar a abordar no futuro, talvez por franquia, ou por Era Showa e Heisei. Quem sabe, vale a pena. Vamos ver se o feedback vai ser bom também, né? Bom, alguns pontos a se levantar sobre os Super Sentais. Aí vamos às informações técnicas. Eu adoro isso, cara. Vamos lá. Informações técnicas. Vamos lá. Eu adoro essas curiosidades. Bom, não existe qualquer bloqueio em trazer Super Sentais para o Ocidente, tanto que está sendo lançado nos Estados Unidos em box, a série Zyuranger, Dairanger e já se previu Kakuranger. O que realmente acontece é que a Saban adquiriu os direitos de fazer versões ocidentais utilizando o conceito visual criado pela Toei. Tendo esses direitos, ela produz a série e traz a linha de brinquedos para o ocidente e deixa pronto todo o material para o mercado ocidental. Na hora das emissoras adquirirem os direitos, elas podem optar pelo japonês e ter todo o trabalho de traduzir e licenciar produtos, ou adquirir o da Saban, que já vai estar tudo pronto. Para a Toei é benéfico licenciar, já que se torna mais uma fonte de renda e financia as próximas séries. É por isso que eu falo assim, que é mais fácil, tem as coisas de Power Rangers mesmo, sabe? Da coisa da Saban, né? Do que você pegar lá do Japão, né? Enfim. Ah, mas uma parada legal, bem interessante, né, velho? Sim, sim. Mas também a gente, não sei, talvez tenha uma perda da, talvez, da parte cultural. É, no sentido de, assim, porque muitas vezes eles só lançam os Power Rangers, né? Você não vê, tipo, muita coisa diferente que vem dos Estados Unidos. Então, mas é por curiosidade mesmo, né? Era legal ver as partes japonesas, né? Mas já que é mais fácil, sim, mais simples ver as coisas dos Estados Unidos, faz isso, né? Eu não sei, eu acho que o Crunchyroll tinha que começar a patrocinar a gente também. E tinha que começar a fazer tradução do Tokusatsu. Ela tá trazendo o Ultraman X, pelo menos esse, né? É, olha aí. Pô, tá aí. Bom, um dos fatores mais prejudiciais para a audiência da série Super Sentai é seu horário de exibição, que é domingo às 7h30 da manhã, que não é dos mais convidativos. A audiência da franquia está em queda desde Bokenger, embora tenha sucessos comerciais notáveis, como o Kyoryuger, que vendeu mais de 14 bilhões de ienes em produtos. Cara, é muito cedo, domingo às 7h30 da manhã. Meu Deus. A Kiba Ranger não foi a única série a parodiar a franquia. Em 2014 foi lançada a série Kampai Senshi After 5, né, que está em sua segunda temporada em exibição em 2015. Nesta série, o esquadrão não é conhecido por suas batalhas, mas sim pelas festas, sabe, em bares, karaokês, etc. Meu Deus. Caraca. Ali fala aqui do teaser, ali passa um link aqui do teaser da série, né? A gente vai botar link também na postagem. E agora um pouco sobre os Kamen Riders. Um padrão das séries adotados a partir de Decade, né? É que os 10 primeiros episódios vão aparecer muitas formas de itens que podem virar brinquedos. As séries estreiam entre o final de setembro e começo de outubro e precisam ter produtos para as vendas de Natal. As histórias das séries tendem a evoluir após o episódio 12, geralmente quando aparece o Rider secundário, parar uma série antes disso é perder o que pode vir a ser uma boa série. Faz sentido, né? Muito sentido. Game Robô é maldito. Concordo, cara. Tem umas coisas que caralho. Mas o Kamen Rider Gain é tão bom que a série está rendendo frutos até hoje com filmes para cada Rider da série. Os filmes são lançados em dupla, já tendo saído de 4 Riders e tendo mais 6 para serem usados no mínimo. Mas o Kamen Rider Gain é muito bom, cara. Vale a pena, vejam. E sobre o Kamen Rider Drive, é uma série que terminou faz pouco tempo, mas que recomendo muito. Ela traz uma estrutura um pouco diferente dos Riders, que geralmente vão lá e ganham o cinto e resolvem defender o mundo que é Tóquio. Já o Kamen Rider Drive é um policial e já lutava contra o crime antes de tudo. Quem não viu, ficou mimizento só por causa dos carrinhos e não sabe o que perdeu. É muito bom. Eu vi pouco, mas vale a pena ver. É o que? Um Super Sentai de carrinho? Não, é tipo, ele é um Need for Speed e encontra com o Super Sentai. Não, ele é um Kamen Rider que o foco dele é mais o carro mesmo de polícia, né? Ele se transforma dentro do carro de polícia e ele interage com o carro, né? É maneiro pra caramba. Entendi. Aí, quanto aos Metal Heroes foram descontinuados, muitas características foram herdadas pelos Riders. Apesar dos filmes recentes dos Ultra Cages e a aparição do Jiraiya, não contem com o retorno ou surgimento de um novo personagem da franquia, o Metal morreu. E realmente morreu mesmo, cara. Não tem jeito. Uma pena. Metal Heroes, uma pena. E sobre os demais heróis não acompanha tanto, aí ele fala aqui sobre os Ultras, né? Aí ele fala assim sobre o Ultraman Ginga, né? Que tentou ser um Gokaiger mais Kamen Rider Force, né? Entendível, ainda com uma exibição toda confusa. Ele fala dos Garos, né? Que são boas, mas que ele odeia todos os protagonistas. Meu Deus do céu. E ele fala da curiosidade do Cybercops, que foi uma série gravada em Betamax, o que dificultava inserir efeitos especiais além do insucesso do formato. Caramba, Betamax, meu Deus do céu, né? Tô aqui a fracassar. Porra, Betamax é uma coisa que morreu, cara. Durou pouco tempo. Eu não sou dessa série. Betamax é aquela concorrente do VHS, e o VHS venceu, né? Caraca! Essa briga, né? Nossa! Tá, isso é muito velho. Eu acho que eu nem peguei Betamax. Peguei VHS. Eu também não, cara. Não, pegou sim, Betamax. Para de mentir. Não faço ideia qual será o tema do próximo programa, mas mais um ciclo se encerra e deve ser de quadrinhos. Errou rude, errou feio. Até a próxima. Valeu por toda essa informação, Vinícius Azevedo, cara. Cansei, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail gigantesco. Você já tá aqui botando a bombinha de ar. É, mas valeu por tudo. Vamos falar então das pessoas que acertaram as dicas, né? Acertaram as dicas da semana passada. Foram o Parker, Rodolfo Alves, o Pablo Neves, o Rafael HQ e o Ricardo de Andrade Santos. Vamos mandar aqueles abraços para as pessoas que comentaram no podcast anterior. Nisso de Azevedo Vieira, o Rafael Tairo, o Pablo Neves, o Rui, que tem mais idade que o Seiji, mas eu acho que não. Lucas Santana, Prestomance Tássio San, Thiago Ramos Melo e o Vinícius Oliveira. Muito obrigado por terem comentado nos podcasts anteriores. Continuem comentando. E para as dicas, Seiji! Vamos lá! Vamos falar então das dicas da semana passada, desse podcast que você acabou de escutar, que foi Percy Jackson e os Olimpianos, né? Podcast muito pedido pra todo mundo, caramba. Quem foi que escolheu as dicas? Sacaneou muito, velho. Tava muito difícil. Essa vez tava difícil. Olha, eu já digo que eu não manjo nada, aí eu pedi pra galera o que eu passou essas dicas. E vamos lá, as dicas foram Grécia, Água em Nova York. Grécia porque fala, Percy Jackson fala muito da mitologia grega. Água porque o personagem, o Percy, ele é filho de Poseidon, então ele... Então ele tem habilidades com a água, né? Habilidades assim que de locomoção, respirar, alguma coisa assim. Ele é tipo o Aquaman. É, e Nova York porque a história acontece em Nova York, grande parte da história, né? Em Nova York. E o personagem também é de Nova York, os deuses estão em Nova York. Mas é isso, então Percy Jackson e os Olimpianos. As dicas da próxima semana são Doutrinador, Escadaria, Esporte. Thaís. Tá fácil, um tema muito legal, muito gostoso de comentar, de escutar. Caraca, velho, eu não gravei, é um absurdo vocês não terem me chamado pra gravar isso. Isso é um traje. Porra. Vou reclamar com o RH, velho. Caramba. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, mandem e-mails, mandem mais comentários, curtam a nossa fanpage do Facebook, sigam-nos no Twitter, e acho que é só isso, né, Otenshi? Então... Exatamente, não esqueçam da idade da cidade, crianças. Isso, mandando nossos abraços e falou, até semana que vem. E falou, pessoal, até semana que vem. Fui. Fomos. Samurai Swan.